motor 1.2, o mais econômico do Brasil? Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit? Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Agora toda a linha está com entrada e taxa zero. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 333-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Rihanna e Drake. Energia. Bom, agora quero falar com você que é apaixonado pelo seu carro e quer uma solução segura e mais econômica. Você precisa conhecer o rastreador mais seguro da Porto Seguro, proteção e monitoramento. Com ele, olha, você vai contar com um serviço de rastreamento veicular e se o seu veículo não for localizado, você será indenizado o valor de 100% da tabela Fipe. Legal, né? A partir de R$ 69,90 mensais, sem análise de perfil e sem burocracia, você vai ter o rastreador mais seguro. Proteção em dobro para o seu veículo. Consulte o seu corretor de seguros ou ligue 0800-727-0317. Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura e Museu da Imagem e do Som apresentam a programação da Samsung Conecta. Essa quarta-feira, dia 7, a partir do meio-dia, tem palco Samsung Conecta no Big Geek Day, no MIS. O evento celebra a cultura geek com palestras sobre séries e mundo digital, campeonatos de videogame e concurso de cosplay. Tá imperdível! Confira a programação completa no Facebook da Samsung Brasil. Samsung Conecta. Explore, descubra, viva! Fifth Harmony. Energia. Em setembro, o Auto Shopping Global faz aniversário e quem ganha o presente é você. São mais de 60 lojas com mais de 3 mil ofertas entre novos e seminovos. Estacionamento no local e muitas facilidades. Venha comemorar os 16 anos do Auto Shopping Global e comprar seu carro com a gente. O Auto Shopping Global fica na Avenida dos Estados, 8000 em Santo André. Ligue 4977-9000. 4977-9000. Auto Shopping Global, há 16 anos oferecendo os melhores carros e o melhor negócio pra você. Chega 5 e meia na bodeia, ouve as manchetes, o programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder, novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá. Só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5 e meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também, BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ser construindo com valor. Merece Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos, pessoal. E aí, beleza? Ah, estamos ao vivo, hein? Ah, sim, claro, ao vivo. É, ao vivaço. Graças a Deus. 6h35, não é isso? Graças a Deus. 5h34 e 41. Graças a Deus ao vivo. Graças a Deus. Fala, Motinha, fala aí. Assim. Fala alguma coisa, mano. Não, você não tá falando, Mota. Você não tá ao vivo, Mota? Fala, Mota. Não. Mota, alô, Mota. Alô. Oi. Oi. Aí. Alô. Aí. Alô. Oi. Aí. Isso, Motinha. Alô. Muito bem. Você que desejava ouvir o Mota, não se desespere. Agora tá funcionando, hein? Muito bem, Estádio 97, lindo, trazendo as manchetes de hoje, Mota. Vamos lá para o clássico. Ah, nós. Qual? Choque Rei. E como assim qual? Só tem um clássico. Só um. Tá jogando Botafogo Fluminense agora. Ah, tá. Mas é clássico, cacete. É clássico, carioca. Botafogo tá ganhando do Fluminense, né? Mano. Vamos lá, Mota. É São Paulo, né? Começando pelo Santos. Assim, RG. É clássico, porra. Vai pro Santos, porra. Não, RG. Mas tá tudo errado. O Mota, ele não tem um entendimento de que as notícias mais importantes devem sempre ficar sempre pro último, final. Mas daqui a 10 anos ele aprende. Só 13. Santos. RG. O Lucas Lima chegou, né? Já treinou de manhã. Ah, não diga. É. Falou que tá com vontade de jogar contra o Inter. Ah, é? É porque ontem eu coloquei no... É. Né, você viu que eu fiz o um comentário aqui? A gente tava falando... Ficou chateado com o Sombra. Não, não. O Sombra falando, pô, o Santos tem que ganhar e tal. E eu falei, pô, mas quem tem que jogar bola é o Lucas Lima, né? Porque assim... Ele ouviu, RG. Assim como o Palmeiras, o Santos também. Aquela coisa de, sabe, vai botar o cara pra jogar, independente se jogou na seleção ou se... E a galera, né, imagina, o cara tá na seleção, não vai jogar. Quer dizer... Vai jogar, né? Vai jogar. Treinou de manhã, tá tudo bem. E até porque também não jogou na seleção. É, ficou na reserva. Mas qual que é o lamento do Santista dizendo que não ia jogar, RG? O Lucas Lima nem entrou em campo. É, não, que eu postei no Twitter, mano. Eu postei no Twitter, não, fiz um comentário aqui que o Lucas Lima tinha que voltar a jogar bola. Sei. Né? E aí os caras, ele nem vai jogar, tá na seleção. Pô, imagina. Pô. Né? E o Copete também pode jogar, viu, RG? Ele falou que tá pronto. Mas como assim? O Copete tá machucado, velho. Ué, ele falou. É mesmo? Ele tá com problemas musculares e tal, mas ele falou que tá pronto pra enfrentar. Ah, mas sabe o que é isso? É. Você é medo de perder o lugar pro... Sabe pra quem? Pra quem, RG? Walterson. Walterson. Agora nós temos... Walterson. Eu gosto do Walterson. Walterson. Quem é Walterson? De onde vem? Ah, o Walterson... Onde habita? O Walterson vem do Santos B, velho. Ele foi puxado por causa do Copete. O Copete machucou e aí puxaram esse... Walterson. Ele é da base? Geralmente, esses caras que estão lá no B? No Santos B. Vem de outro lugar. A galera fica olhando, fica, né, dando uma zoiada. Mas por é aí. Mas é bom ou é ruim, RG? Não sei, Dodô. Nunca jogou? Vamos ver agora, né? Talvez faça a estreia dele aí. Walterson. É isso, RG. E o Papinha tá se recuperando lá, né? Do infarto. Sim. Mas que a situação dele era o João Paulo, ex-ponta esquerda. Teve infarto, é isso? Ele teve um infarto, é. Mas diz que a situação dele não era muito boa. É, então, mas agora já as notícias aqui. Mudou, melhorou. Já melhoraram. Tá se recuperando, tá legalzinho. Ainda bem. É, legalzinho na medida do possível, claro. Claro. É isso aí. Muito bem, continuando com as manchetes do estádio, oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Coringão, tio Catsu, velho. Tio Catsu. É isso, mano. O que aconteceu? Ô, mano. Menti nenhum, não, velho. Ó, o Fagner, que também voltou da seleção aí. Está fora do jogo, viu? Então. Ele tá debilitado. Né? Fica comendo qualquer comida, velho. Esses hotéis meia boca que a CBF põe os jogadores, velho. O cara sai daqui, mano, comendo do bom e do melhor. Ei. Hospedado nos melhores locais, velho. Aí vai pra um time aí de segundo nível, que é a seleção brasileira comparada ao Coringão. Aí come essas porcarias, essas besteiras. Cadê o juiz? Aí. Cadê o cara fica aí, o cara fica com uma... Não vou dizer que é uma diarreia, mas é um problema gastrointestinal, né? Deu uma comidinha diferente. Mas peraí, o Corinthians deveria entrar agora com recurso na FIFA, velho, pedindo pra que a FIFA bancasse os salários do Fagner. Porque ele saiu do Corinthians apto, Domenico Gatto. Ele não chegou lá com nenhum tipo de indisposição. Não, acontece não. É muito pão duro. Hoje é a região número 2. Qualquer jogador que tenha qualquer tipo de lesão quando ele tá servindo a seleção brasileira, a FIFA é obrigada a arcar com os salários do cara enquanto o cara estiver parado. Uma dor de barriga, um piriri. O problema gastrointestinal, velho. O cara agora tá sendo tratado no hospital de ponta aí. Quem vai pagar essa conta aí? É o Corinthians, velho. Vai. O Corinthians deveria entrar com recurso aí contra a CBF. Só o dinheiro que vocês vão ganhar lá na frente com a venda aí. Dele, tá bom, velho. Olha, a dúvida do Cristóvão, viu, mano? É o Luca ou o Gustavo? Então, Motinha, eu acho que começa o Luca essa partida. Inclusive, todos os treinos que o Cristóvão fez essa semana, o Luca ele foi a opção ali para centroavante. Eu acho que até o Gustavo possivelmente vai estrear. Mas eu acho que é uma estreia que acontecerá no segundo tempo. Eu acho que quem começa a partida aí é o Luca. O time do Corinthians aí não vai muito diferente do que acabou empatando com o Fluminense na Copa do Brasil, não, Motinha? A não ser a ausência do Guilherme ali no ataque, que inclusive tá fora desse próximo jogo, possivelmente, com uma dor na coxa. O Rildo também tá com uma dor muscular, também já é carta fora do baralho. Rildo! E agora aí, pra surpresa de todos, aí esse problema gastrointestinal do Fagner. Ou seja, uma caganeira, né, no dialeto assim, popular. Não, não fala assim. Piriri. Mas vou ficar falando, ah, ele tá Rio com probleminha, gastrointestinal. Gastrointestinal é o cacete, velho. É diarreia, uma caganeira. Que nojo. Você tá falando pra milhões de pessoas. Então, é por isso mesmo. Se eu começar com esse negócio porque tá com um probleminha gastrointestinal, velho. Ninguém vai entender, mano. Ninguém vai entender. Não precisa ser tão. Precisa sim. Porque pessoas, o povo se identifica, mano. As pessoas não esperam isso de você. Esperam sim. Então, no Rio é seguinte, piriri. Vai jogar aí possivelmente com o Cássio, com o Léo Príncipe, com o Iago. O Iago joga, quem não joga é o Balbuena. Não. Quem não joga é o Balbuena, porque você foi expulso. Hoje, hein? O Balbuena foi expulso no último jogo, aí vai jogar Iago e Wilson, aí a lateral esquerda é o Wendel. O meio-campo vai jogar lá com o Christian, com o Camacho, com o Rodriguinho. Aí teremos aberto numa ponta o Marquinhos Gabriel, na outra ponta o Marlone. E socado ali de centroavante pra encher o Sport de gols, nosso querido Luca. Socado. Então é isso mesmo, o Corinthians defende uma invencibilidade diante do Sport de 8 anos, cara. Caraca. É mesmo, mano? É, mano. O Sport não ganha. Cara? Não ganha aqui. O Sport não ganha aqui. Você é louco, o Corinthians já ganhou lá, filhão. Se ganhou lá, você acha que não vai ganhar aqui? Agora é a vez dos caras ganharem aqui. Você é louco? Será? Olha, tá com cheiro de arroz queimado. Aonde? Arroz queimado é aqui, ó, no estádio do Porco, filho. Opa, olha, nós. Terceira camisa contra o Curitiba vai estrear, viu, mano? Terceira camisa, o Curitiba vai estrear contra o Curitiba. Dessa vez é cor do quê? De novo? Não, agora parece que é preta e branca mesmo. Ainda não mostraram. Porque, volto a falar aqui, né? Ainda não vazou as imagens aí, Motinha. Inclusive, haverá uma pré-venda aí, acho que os 100 primeiros que comprarem aí vão receber a camisa até, inclusive, antes do lançamento. Aquela jogada toda de marketing. Mas eu sinceramente, eu sou meio... Tradicional. Eu não gostaria de usar o termo, assim, pejorativo, mas eu sou muito conservador com relação a esse negócio de terceira camisa, cara. O Mano é um tradicionalista. Porque eu acho que muitas vezes você vai lançar a camisa que não tem nada a ver com as cores do clube e eu não concordo. Eu acho que esse negócio de lançar camisa neon... Sabe, esse negócio de camisa berrante, acho que isso aí é coisa de time europeu, mano. Porque aí você pega aqueles asiáticos que já tem 18 camisas do Real Madrid branca, o cara fala, quero chegar lá e comprar laranja, uma roxa. Mas tá bom, uma pinta. Galera curtir, mano. O Corinthians é tradição, velho. O Corinthians é preto e branco, filhão. Mas é um troco. Mas a camisa oficial tá lá, tá preservada, RG. Entendeu? O clube de futebol tem história, velho. O clube de futebol tem tradição. Mas não tem nada a ver, pra isso que tem a número 1 e a número 2. Tá todo mundo pagando pau pras camisas europeias e a gente não dá valor pras nossas. Camisa do São Paulo foi eleita pelo mais importante jornal da Inglaterra, mais bonita. Mais bonita de todas. Propaganda paga, né? Nossa, o São Paulo foi lá e pagou, tá louco. Então os caras deviam mandar um e-mail lá pro Botafogo de Ribeirão, pra vocês embalaram os caras. Se você analisar, muitas vezes a gente tem essa coisa de achar o dos vizinhos mais legal. Você entendeu? Mas às vezes... Por exemplo, eu acho o uniforme que o Santos joga, porque o uniforme do Real Madrid, etc e tal, o Santos inteiro de branco é um uniforme lindo. É um uniforme lindo, o Santos inteiro de branco. Tem aqueles merchanzão lá, é bonito. Né? Bonito. Não é verdade? Eu acho que fica muito bonito. Eu acho que é bonito. Assim como quando o São Paulo também joga com o seu uniforme... Eu gostava muito quando jogava com o uniforme número 2, mas se é aquela história de meia preta, calção branco e meia branca, a camisa... O de São Paulo eu gosto, aquele listrado, né? O vertical, né? Isso. Mas Aí você vai ver, pô, não são, por exemplo, que nem o uniforme de São Paulo, não é um uniforme, assim, muito comum dentro do mercado lá inglês. Você não vê uniformes semelhantes, né? Então, às vezes você fala assim, pra eles é legal pra caramba. Pra eles é bonito pra caramba. Do Palmeiras, aquele verde escuro, eu acho legal. Do Corinthians, não, mas, listrado, o que foi eleito legal. No São Paulo não foi o uniforme, Sombra, foi o símbolo. Não, o uniforme. O símbolo entre os 10 mais e o uniforme, o mais bonito. Mas qual uniforme? O listrado ou aquele número branco? Número 1, branco. Com as listras no meio? Mas se você for ver, pega o futebol você inglês. Você sabe que o Sombra, o listrado, é uma opinião, né? A listrada eu acho mais legal do que o primeiro. Eu também. Como o do Corinthians, mano, o listrado também, é melhor do que o branco. Eu também acho mais legal. Mas aí são gostos, né? É questão de gosto. Acha, né? Mas você pega o futebol inglês. Posso estar enganado, mas você não vê nenhuma camisa semelhante à do São Paulo? Não, que tem assim, não. Não tem. Então, a avaliação, de repente, do inglês lá, fala assim, porra, mas olha que legal. Já igual do Corinthians, igual do Santos, igual do Palmeiras, tem. Tem. Por isso, é mais normal ter mais, lá, né? Exato. Assim, todinha de uma cor. Agora, né? Mas claro. Esse rótulo deveria ser pro Botafogo de Ribeirão, então. Porque o Botafogo que inventou a camisa e vocês foram no embalo. Mas é verdade, o Botafogo é mais antigo que o São Paulo. É, mas pena que não tem expressão. Não tem expressão, não. Vocês plagiaram os caras, deveriam ser processados. Mas fica frio, agora fica frio que preto e branco é capaz de a gente achar um mais velho que vocês. Não tem não, Mané. A Ponte Preta é mais velha que o Corinthians. Ponte Preta é mais velha. Ponte Preta é mais velha. E o Vasco embalou a ponte. O Vasco é de quando? Ponte. Ah, não sei de onde. Mas o Vasco ainda tem um vermelho lá, a ponte. Né? Mas o Vasco não, a camisa do Vasco é igual da Vasco ponte. É gente. O Vasco é só o símbolo. Mas no logo ainda tem um vermelho. Então, mas eu tô falando da camisa. Vasco e da Ponte Preta são diferentes. Os uniformes times cariocas, na minha opinião, são maravilhosos. São bonitos. E não tô agora falando dessas variações que fizeram agora, meio porcas. De alguns uniformes, por exemplo... Estou falando dos oficiais, os uniformes oficiais. Não estou falando de quem fabrica hoje, estou falando assim, né? O uniforme do Fluminense, é bonito. O vertical, listrado, é maravilhoso. É bonito. O do Vasco é bonito, O uniforme do Botafogo, ele teria tudo para não ter graça nenhuma. Mas o lance de ter a meia cinza. O lance da meia cinza é sensacional. Combinação é legal. Mas um amigo meu tá falando aqui, Sombra, o Kayame, ele falou que a camisa ficou em 15º. Ele falou que o símbolo ficou em 1º. A eleição foi feita na revista na 442, não foi? Isso. Foi essa mesmo? Não, mas teve uma outra de um jornal lá, mano. Foi o Daily Mail? É, eu acho que é o Daily Mail, se não me engano. Não vai mudar muito, né? Então, por exemplo, você pega o uniforme do Flamengo, é muito bonito. É muito bonito o uniforme do Flamengo. Aí o Sport fez igual, o Atlético Paraná fez igual. A camisa do Grêmio é legal. O do Vasco da Gama. É, do Grêmio é legal. O do Vasco da Gama, quando o número, não sei se ainda hoje é, mas o número em vermelho. Sim. Ficou bonito. Muito bonito também. Os uniformes são maravilhosos. Quem vem primeiro? O Vasco ou a Ponte? Ponte Preta, acho que é o time mais velho do Brasil. A Ponte, se não me engano, é de 1900. Ou 1888, se não me engano. Ponte é 1900. É 1900, eu acho. 1900? Não é antes, não? O Grêmio é de 1903. Olha. A Ponte é 1900. Vamos ver aqui, olha. Mas o Vasco não é mais antigo. Eu achei um negócio bacana pra você. Pode consultar aí na internet, chama assim. Chama Google, você coloca times mais velhos do Brasil. Que legal. É. Parabéns, você tá no mundo da internet. Tem o Ipiranga. O Ipiranga também é velho pra cacete. Não, é assim, mas não é mais conhecido. É expressão. Né? Ó, os times mais velhos do Brasil. Ó, Sport Clube Rio Grande. É, vai achar um bom. De Rio Grande, do Rio Grande do Sul, é o mais velho. Mas os mais tradicionais. É de 1900. A Ponte Preta vem em seguida, em 11/8/1900. É. Aí veio o tal do 14 de julho. O Fluminense é de 1902. Aí, ó, tá vendo? O Vitória é de 1902. Vitória? É. Caramba. O Grêmio de 3, o Bangu 1904, o Botafogo de 1904, o América 1904, o Sport do Recife de 1905. Deixa eu ver aqui, tem uma associação. O Sport Recife é antes aí do tem Flamengo? Um aqui de Bebedouro, tem o Ipiranga de Salvador, tem o Guarani de Bagé. Deixa eu ver. Olha, o Clube Atlético Mineiro de 1908. É, Sombra, só vou falar dos. O Sport é antes do Flamengo? O Sport antes do Flamengo. Mas a Flamengo ponte até agora não apareceu. Você pegou a ponte é 1900. Então, isso, né? quem embalou ponte o uniforme foi do, o... Ponte é 11/8/1900. Deixa eu ver aqui. Clube, eu vou falar só desconhecidos, tá? Aí o Inter de Porto Alegre é de 1909. Deixa eu ver aqui mais. O Paulista de Jundiaí é de 1909. O Náutico é de 1909. O boom do futebol, hein? Aí vem o Noroeste de Balbuena. O Curitiba é de 9, o Noroeste é de 1910, a mesma data do Corinthians. O Guarani é de 11. Olha, a Ponte é a mais velha, viu? É. O Comercial de Ribeirão Preto é de 11. O Santos é de 12, o América é de 12. O Flamengo é de 12, tá vendo? Ah, peraí, Clube de Regatas Flamengo, mas não sei porque tem um paralelo aqui, fundação do clube em 1895. É, mas é isso aí mesmo, a fundação do Clube de Regatas, era um clube de regatas. Ah, é que era regatas, né? Então, mas aí depois entrou no futebol, que é depois, mas acho que a fundação é 1800 e pouco. Hein? E o Vasco, afinal, achou? É peraí, estamos atrás do Vasco. O Vasco, Vasco é clube de regatas Vasco, também, Vasco, né? O Vasco também é regata. Então, o Vasco é bem antigo também. É, rapaz, tem muito clube aqui. Santa Cruz, de 13... Deixa eu ver aqui o que mais. O Cruzeiro de 1913. Aí acabou a lista, viu? Vitória de. Acabou de a lista, que são só os mais velhos. É. Só os mais velhos. Nem não, o Palmeiras. A porcada é 14. Não, tudo bem, depois, mas aqui é a lista dos 60 clubes mais velhos. O mais velho é a Ponte. Pronto. Pronto. Não, não é. Sim. Mas dos conhecidos é. Ah, não. É, mas é a Ponte, né? Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Porém, antes, vamos falar da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! E ó, só mais uma informação, porque isso é cultura futebolística, né, RG? Sim. Às vezes você pode chegar necessário. Em casa. Sabe quando às vezes você chega em casa e não tem assunto com a esposa, você pode tocar nesse assunto, fala, né? Clubes mais antigos do Brasil, né? Bem, você sabia que. Pra ter papo, né? Olha, o Rio Grande, que é o time mais antigo do Brasil, está ainda em atividade. Ainda está em atividade. Ele jogava desde 1800, é isso? Não, é de 1900. Nasceu em 19 de julho de 1900. É o Esporte Clube Rio Grande do Rio Grande do Sul. Mas está em atividade como? É aquele como induzido ou ainda está andando? Deixa eu ver. Você quer dizer que está meio lusa? Sim. Ah, rapaz, olha, tá no próprio site da Fox Sports dizendo que está em atividade. Então está em atividade. A lusa está em atividade. Qual o time que você falou aí? É o Rio Grande. Então, esse time, as atividades dele ainda eram antes, cara, é de 1800. Já que falamos de Lusa, olha só que tristeza, gente. A Lusa que tu não tá vendo aí a batalha pra não cair pra Série D. A Lusa, ela tem tanta bucha trabalhista, mas é tanta grana de dívida trabalhista que tem a Lusa. Pra vocês terem ideia... Tem uma ação conjunta de jogadores no qual a Lusa foi condenada a pagar 47.325.000 reais por um grupo de jogadores. Meu Deus. E para vocês verem como foi tão mal administrada a Lusa durante muito tempo, e não é de agora, só um desses jogadores, o Marcos Vinícius, que se eu não me engano, esse Marcos Vinícius, ele era do Cruzeiro, jogou por Grêmio, Ponte Preta. Ele jogou poucos jogos na Lusa em 2002. Em 2002, 14 anos atrás, o Mota não fazia nem parte do Estádio 97. Em 2003. Desse montante de 47 milhões, só esse jogador de 2002 que fez algumas partidas tem direito a receber 20 milhões de reais. Ah. Por isso o leilão do estádio, né? Agora, o leilão cujo lance inicial começa em 154.296.000, o que não significa que o lance inicial é o que vai chegar no final, né? Sim. Pode chegar em um bi até. Sim. Se estiver louco pra isso. Bom, depende também, precisa ver quanto vale lá, né? É o terreno, né? Saber quem é o louco, né? É que hoje em dia a coisa tá complicada, né? Mas vou te falar, velho, aquele terreno da Portuguesa ali é valorizado, tá do lado de um shopping. É um baita terreno. Tá na boca da Marginal do Tietê. Não, é, eu sei. Perto da rodoviária. É que também não sei se chegar a um bi, né? Então, eu acho que precisa fazer talvez um estudo aí pra ver o quanto vale, mas eu não sei se é tão utópico pensar que possa valer esse valor, sim. Porque aquela área é imensa, cara. Bom, a Lusa, com 654 milhões, a Lusa não paga o que ela tem de dívida trabalhista. Você lembra do Rogério Pinheiro, zagueiro de São Paulo? É. Passou também pela Lusa? Só pro Rogério Pinheiro, 10 milhões de reais. Nossa, caraca, mano. Você acha que esses jogadores estão tudo assim, esfregando a mão pro leilão sair, né, galera? O Mário Sérgio foi outro dia, essa semana agora, lá numa audiência. Em cima da Portuguesa, velho. Uma ação trabalhista contra a Portuguesa. O Mário Sérgio? Mário Sérgio. Que ele treinou a Lusa? Sim. Aí foi lá de testemunha. Não, ele foi lá pra ver o que ia acontecer. Ele tá acionando. Ele acionou também. A parte dele, sim. É. Tá certo. Tá acionando. Mas aí a audiência dele foi cancelada, velho. Ah, bem feito. Não gosta do São Paulo, vai usar. É. Hoje é aniversário do Mário Sérgio. Um abraço pra ele. Estádio 97 aqui da Energia, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ó, o programa não é gravado, não. Nós estamos ao vivo aqui, viu? Estamos ao vivo, viu? Tá louco. Pirelli, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. Porque o ouvinte não acredita, né? Que o programa é ao vivo. Eles acham que a gente gravou esse programa ontem à noite. Não, estamos aqui. Você não tira ao vivo uma foto depois com o jornal do jogo do Brasil, né? Não, é simples. É só foto com o jornal do dia. Ó, igual quando você é sequestrado. Do dia, e vira pra câmera. Quando você é sequestrado, aí o cara pede pra mandar uma foto lá. Você tira uma foto com o jornal do dia pra falar que você tá. Mas as manchetes, eu vou fazer um. E na bolsa. É só o pessoal acessar aqui, olha, 97fm.com.br/estúdio ao vivo e assistir. Sim. Né? E ver que o Nariga não tá aqui ainda porque ele está atrasadinho com o trânsito. Ele está atrasadinho. Ele não consegue contornar os problemas de trânsito de São Paulo. Aí ele manda um zapzinho pro Sombra. Sombra, não consigo chegar, tá muito difícil. Tá dormindo, safado. Mas tá de brincadeira, olha. Benjamin. Porra, se liga. Pô, o cara levantou 5h25. Imagina. O cara levantou 5h25. Você viu? Tá tarde, né? Porque como é feriado, ele fica assistindo aquela trilogia inteira lá. Meu Deus do céu. Eu vi. Aí depois ele vê todos os filmes de cassino, de máfia. Não que não seja bom, mas é repetitivo. Ele manda mensagem no grupo. E é uma notícia que possa interessar a torcida do São Paulo. O Botafogo ganhou do Fluminense, hein? É. E outra rival direto hoje. E outra notícia que mas pode interessar. Mas precisa ver se o Fluminense também agora não pode ficar mais interessante pra passar do que o Botafogo. Quantos pontos tem o Flu? E notícia triste pra torcida do Inter e feliz pra torcida do Santos. Qual? Sasha não joga. Sasha não joga. Não, mas é uma felicidade para as duas torcidas, viu, RG? É ruim pro Santos o Sasha não jogar. Com a bolinha que ele não tá jogando. Caiu, né? Deu uma caída. Falar em Sasha. Deu uma caidinha. O que é aquele programinha da Xuxa, hein? Qual? O que é aquilo, hein? Ah, é fraco, hein? Ah, mas e o outro, hein, que estreou na Plim, no Plim Plim? Que coisa horrorosa, hein? Aliás, não tem o que falar. Wide Night. Nossa! É horrível. Poxa é melhor, viu? Nossa, gostei do Poxa, o programa do Poxa. Também agora é o seguinte, tá mal, cada programa com um talk show, né? É todos eles, né? O Fluminense tá com 34, viu, Sombra? Botafogo chegou com 32 agora, o Fluminense tá com 34. Então o Botafogo ainda tá mais perto. Vamos lá, Motinha. Você tá fazendo aí um periscope no seu, sua conta? Não, na da Energia. Ah, da Energia. Muito bem, você foi bem agora. No Twitter, o pessoal vê que a gente tá aqui ao vivo. Legal, estamos ao vivo, Olha lá, ali é o Sombra, ali é o Mano, que tá com meu banana hoje. O Dodô tomando café. Pior que ele comeu frango, velho. É? Ele comeu frango. O que tem frango dele? O seu Bento que tempera. Ah, putz, colocou orégano. Imagina o orégano, velho. Nossa. Ai, ai, ai. Esse aqui é nosso Estranha no Ninho. Estranha no Ninho. Vem fazer aqui o Estádio 97 com a gente. Enquanto o Motinha, a Raquel Andrade. Motinha fala as manchetes, eu vou experimentar o café que você fez. Vamos lá. Então vamos começar com quem? Palmeiras. Você que chama. Palmeiras. Vocês. Fala de nós. Vocês, Domênico. Nós, né? Vocês. Não, nós. Vocês. Não, nós. Nós, não. Vocês. E aí? O fala Domênico. De nós, hein? Ah. O Palmeiras aí que o Gabriel não é garantia no clássico, viu? Não é, falou que tá cansado, né? Tá desgastado. Se o jogo tivesse sido segunda-feira, ele jogaria com certeza, né? E, mas aí o próprio pessoal do Palmeiras também não tá garantindo o Gabriel. Talvez vá pro banco e fique lá, né, Domingos? Acho que isso é pra enganar o São Paulo, hein? Será? Será? Que... também acho. Não sei, não dá pra saber, pistar, mas... será que não é? Eu tinha um achômetro, falei ontem, eu achava que o Gabriel não jogava, a não ser que o Palmeiras precisasse dele. É. Assim, ah, tá difícil, tá complicado, então vamos lá, entendeu? Mas eu acho que... eu acho que até o Gabriel não deve entrar jogando, não. Eu acho, mas é achômetro, né? É uma grande dúvida aí, né, Dudu? Mas exato. Acho que na última hora eles vão decidir. O Gabriel joga, viu? Molecão. Mesmo... não sei, Mota, não sei. Cansativo. Apesar que o jogo de ontem foi cansativo, hein? É. Os caras correram, hein? Pô, os caras correram ontem. Correram, hein? Porra. E acertei o resultado, hein? Muito obrigado. Falei que ia ser 1-1. Falei 2-1 na bucha. Boa. Falei 3-1, mas moralmente eu ganhei, porque o Brasil amassou a Colômbia. Moralmente? Acertou fui eu. Moralmente. Resultado é resultado. Ah, mas você lembra? Foi melhor em campo, velho. Não é da época de vocês, né? De alguns aqui, mas lembra da história do campeão moral em 78? É. Brasil, campeão moral? É. Saiu invicto, né? Quem, o campeão foi a Argentina, mas o campeão saiu moral. Saiu da Copa invicto. É. Então, e o Alexandro, né, o Dodô? É, fizeram o contrateste lá na UADA. Rapaz, que coisa, né? Essa história do Alexandro. Ele foi negativo, apareceu negativo aí, né? Pra dopagem. Mas como é que pode? A princípio da... mas essa história tá bem estranha, tem que ser contada, hein? É que tem porque a contraprova, é seguinte, não tem? Tem a contraprova. Ah, mas que porra é essa, RG? Então, por que que não faz antes, antes de julgar o cara? Você entendeu ou não? Mas você... é que as regras dizem que tem que afastar o cara. Não, né? Não tem que afastar porra nenhuma. Você tem que afastar quando você tem todas as provas que são contra o jogador. Que ele realmente fez, a urina é do cara. Aí sim você vai lá e fala, vamos punir o cara. Mas a urina não era do cara? Ah, então não sei. Ué, o que aconteceu? A história tá mal contada. Não, ele fez o exame antidoping, mas... é, talvez tenha sido algum tipo de equívoco na hora da análise do exame, Domênico. Tá errado, né, mano? Inclusive, haverá um novo julgamento aí do Alexandro, né? Houve sim aí o veto do doping aí pela UADA, mas ele precisa passar por um novo julgamento aqui no futebol brasileiro para que ele tenha permissão de retornar aos gramados. Mas é um absurdo, mas cara. Mas é um absurdo, isso, gente. É por isso que eu volto aqui a criticar. E eu, quando critico, todo mundo vem... você tá louco, não sei o quê. Ah, mas você fala do doping, volto a falar que não é isso, Domênico. É isso. Eu volto a criticar aqui a forma como é feito o exame antidoping, cara. Um exame qualitativo e não quantitativo. Vocês são contra a prisão preventiva? Não é isso, Sombra. Eu acho isso. Que tem que provar primeiro que o cara tá errado. Não, mas pera lá. Uma coisa, outra coisa. Você pega lá, o exame antidoping, Sombra, na boa, analisa o caso do Arouca e analisa o caso do Iago. Ambos tomaram uma substância lá. O Arouca foi o corticoide, tá certo? Tomou um corticoide aí, que é um anti-inflamatório. Esse corticoide, se ele é aplicado aí intra-articular, ou seja, quando você dá uma injeção diretamente na articulação do jogador, é permitido. Se você tomar ele intramuscular, ele já não é mais permitido. A substância é a mesma, cacete. O joelho... não tenho conhecimento, mano. Mas é que tá, Sombra, é ridículo. O joelho, ele vai ter também o contato com sangue. Essa substância vai entrar no organismo do jogador. Como é que você vai determinar isso daí? Não dá pra saber. Você pega lá, por exemplo, o caso do Alexandro, volto a falar aqui. Aí não dá pra saber. O exame, ele é qualitativo, mas não é quantitativo. Vamos supor que ele tenha tomado alguma coisa à base de testosterona. Vamos supor, uma testosterona que consta num shampoo. Se ele passou o shampoo na cabeça, tudo bem. O corpo vai absorver uma porcentagem ali, mas o índice que vai ter da substância no sangue dele, Domênico Gato, vai ser totalmente diferente se ele tiver feito um ciclo anabólico à base de testosterona. É um absurdo, você precisa analisar o exame, beleza, detectou a substância, mas quanto dessa substância está no sangue do cara? RG, é ridículo. Acho que ridículo. A gente tem que ter aqui um analista de dopings. Então, o jogador... programas de televisão hoje tem os caras que analisam arbitragem, agora tem um analista de dopings. Mas é muito simples, Sombra. Pô, o jogador tem que chegar, ele é orientado para isso, cacete. Ele tem um médico à disposição dele, ele tem nutricionista à disposição dele, ele tem fisiologista, ele tem tudo à disposição dele. Chega lá na porra do clube, posso tomar isso? Posso passar isso? Não pode. Então, pronto, não vai. Mas RG, o Arouca... mas o cara lavou a cabeça. Não, esse shampoo... então, esse shampoo contém isso. Posso? Não pode. Ah, mas vai ficar ligando pro médico do clube pra falar, compra o Pantene ou 3 semestres. Então corre o risco de ficar isso, sendo julgado e... mas RG, o Arouca, como o Arouca, ele foi julgado e foi punido. Quer dizer, o Arouca nem foi julgado ainda, mas o Palmeiras nem pediu a contraprova do exame. Mas quem aplicou a substância no joelho do cara foi o próprio departamento médico, assim como o Corinthians também. O próprio médico do clube foi lá e aplicou no jogador. Você acha que o jogador ele anda com uma seringa no porta-luva e fala, vou colocar corticoide no meu joelho? Não sei, você já viu o porta-luva do Domênico? Não sei. Ah, gente, estão de brincadeira. Não sei. Você acha que o jogador vai fazer uma infiltração ele próprio no próprio joelho ali, colocando uma substância dentro da própria articulação? Não sei. Para, gente, isso daí foi ministrado pelo médico. Foi colocado aí pelo próprio departamento médico do clube. Tanto a RG número 2, que o próprio médico do Corinthians, no caso Joaquim Grava, ele assumiu a responsabilidade pelo ato em cima do jogador Iago. E o departamento médico do Palmeiras também. O médico mostrou a caixinha falando, tá vendo? Ó, aqui na caixinha consta, ó, medicamento tal, forma de você utilizá-lo, aplicação intra-articular. E foi o que foi feito no Arouca. Muito bem. Ah, é complicado. Que mais do porco, Mota? Eu vou usar o aí. Esse doping é ridículo, cara. É o que aconteceu, por que deu esse negativo, o que aconteceu, porque tá mal, essa história tá mal contada, hein? Tá. Tá mal contada, hein? Dodô. E a gente precisa saber o que aconteceu. Como tem aquelas porque outras situações de um remédio mascarar o outro remédio. É, então, sabe, tem uma direitinho. Série de... Pois é. Mas por que não faz aí, tá? Que... Se deu erro ou alguma coisa, tem que esperar. Engraçado você. Porque senão é o seguinte, o Robson, ninguém duvidou. Não, mas é engraçado. Como ninguém duvidou. Ele tem... O problema é... Olha aqui, ó. Robson, só que assim, é a mesma coisa, gente, que aquele cara que é condenado à cadeira elétrica. Aí o cara vai lá e mata o nego. Matou. É verdade. Depois que matou... Aí passou um... Puta, ele era inocente, gente. Mas demora, Domênico. Isso aconteceu muito. Assim, então, e aí? Mas já aconteceu muito. Mas, ó, o senhor não seja injusto. O senhor não seja injusto, porque eu fui defensor do Jobson naquela oportunidade. Ah, mas claro que você foi. Analisem a circunstância. Imagina. O Jobson Sombra, ele tava em litígio com o clube dele, tá certo? Ele tava jogando lá no Emirados Árabes, ele não falava a língua. Não, tudo bem, ele tem um histórico. Ele tem um histórico que o condena. Mas em cima do lance alegado por ele aí, o que causou a punição e o afastamento dele em definitivo do futebol, foi o seguinte: ele tava em litígio com o clube, do nada, Sombra, apareceu lá um cara falando árabe lá, mija no potinho aqui. O cara falou, velho, não falo tua língua, velho. Você é louco? Não tô num jogo de futebol. Pra receber salário, ele entendia a língua. Não, mas é que tá, Sombra. O cara tá lá, na casa dele. Chega lá um fiscal, que ele não sabe se é fiscal. O cara chega lá com um potinho mandando mijar aqui. O cara já sabia do histórico, mas RG, na boa, mano, na boa. O cara sabe que numa dessa, ele cai lá. Ele até falou que ele tinha medo de conter alguma substância no xixi dele, ele alegou até bebida alcoólica, mas bebida alcoólica não cai em exame antidoping. Tá ele podia ter tomado alguma coisa, usado alguma coisa, Sombra, que de fato aí poderia complicá-lo lá. Mas imagina o cara entrou em parafuso, falou, velho, se eu mijar aqui, aparecer qualquer substância, o entorpecente no meu exame, o cara ficou com medo de ser preso. Olha, mano, mais 5 minutos você falar do Jobson, eu vou ficar com... vou chorar por ele. Não, mas eu também não. Ele não foi solto esses dias, né? Eu não sou solto, obrigado, mano, a ceder provas contra mim. Lá em Rondônia, né? Foi solto. E um dia depois ele pediu a menina em casamento, a menina aceitou. Não, eu fico imaginando, cara, a pessoa que topa casar com o Jobson. Exatamente, ele tava preso pro... É fantástico, né? Estupro, né? Assédio, como né? Como é que o cara vai casar, estupro. Vulnerável. Como é que o cara dorme com... Nego que se apaixonou lá pelo maníaco do pai. A mãe da mania do pai falou que não acredita o que ele fez. O ser humano isso. É muito louco. Né? A mãe falou que não acreditava. Como é que você vai dormir com o cara? Não dá. Ó, Dodô, o time pra hoje do Palmeiras. Manda. Impossível, né? Jailson. Eu gosto de Jailson. Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto. Até aí tudo certo, né? O time que vem jogando. Tietê. Também. Moisés. É, também. Agora começa. Vamos lá. Cleiton Xavier. É o Cleiton. Ou Gabriel ou Thiago. Cleiton, Gabriel. O Gabriel não deve jogar. O Gabriel, se falou o Gabriel Jesus? Não, o outro. O Gabrielzinho? É. Ou? Thiago. Não sei. Ele deve jogar com... Não sei. Juro por Deus, não sei. Vai. É Roger Guedes, certeza, né? Dudu. Aí na frente, aí que tá a expectativa, né? O Gabriel Jesus ou o Rafa Marques? Acho que joga Rafael. É. Então é isso. Então, mas aqui ele joga, eu acho que ele vai jogar com o Cleiton Xavier ali no meio. Eu acho. Cleiton. Ou o Thiago. Aí ele mete Tietchan e Thiago. Aí o Moisés fica livre pra atuar como meia. E três caras lá na frente. Oh, mas fizeram uma baita operação, Domênico. Foram buscar o Gabriel Jesus com o jato do presidente. Sei. Encheram. Sei. Encheram. Foi? Foram? Não, foram. Sei. Não, verdade, sei. Verdade. Tá aqui. Inclusive, foram. O jato, Domênico, ele foi preparado como se fosse uma UTI móvel. Ah. É verdade. Eles levaram sacos e sacos de gelo para que ele pudesse já fazer aquele tratamento de crio não, que o jogador faz na banheira. Banheira de dentro da maluca. É verdade. doparam o Gabriel Jesus ali para que ele tivesse como se fosse um coma induzido, Sombra, para que ele pudesse descansar 100%. É verdade, gente. Para que ele pudesse recuperar. Não é um fanfarrão. Oh, mas é verdade. Ô, Motinha, quando você... Placar? O que aconteceu? Placar? Resultado importantíssimo. O quê? Santa Cruz terminou empatando com a Chapecoense. 2-2. Não, mas voltando no assunto do Gabriel e o sono dele. Gente, quando você é induzido ao sono, quando você acorda muito mais relaxado do que se você tivesse dormido por livre e espontânea vontade. É. Vocês já voltaram de uma endoscopia, cara? Ah, é uma delícia. É já. Como se você estivesse renascendo do mundo. É, velho. Não. É verdade, velho. Você já fez endoscopia? Você já tomou anestesia? Não, graças a Deus. Aquele sono gostoso, né, velho? Ó, Domênico, faça uma endoscopia só pra você tomar aquela anestesia lá e dormir um pouco. Não, não vou fazer porra nenhuma. É verdade, não. Não, não são sorte, é uma endoscopia. Não, vou querer fazer. É legal. É, eu sou a primeira a se candidatar. Ah, não. Foi um despertar bem legal, mas é não quero. Não. E parece que quando o avião pousou aqui, o Paulo Nobre já demitiu o piloto, porque parece que ele deu uma pancada no solo, ele não pousou de maneira suave. O Gabriel me acordou, fez assim, nossa, acordou meio assustado. Isso já interrompeu o sono do Gabriel Jesus. Ah, meu Deus. Certo. Vamos ao tricolor. Vamos ao tricolor. O quê? O enlameado tricolor. Vamos lá. Não, mas hoje é o jogo da ressurreição, hein, Motinha? Também acho. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muito medo do que pode acontecer esse ano com o São Paulo. Mas se por um acaso o São Paulo ganhar hoje, não cai mais. Ô, Diogo, vocês estão a 2 pontos ali da zona, hein? Olha, e o Jean Carlos deve ser apresentado amanhã, né, chefinho? Também pode ser anunciado aí o Robson, né? Também amanhã, tudo amanhã, né? Lógico, se perder, né? Já tem uma cortininha de fumaça, né? E do São Paulo é isso, chefinho. É, a dúvida aí do RG, né? Eu não tenho dúvida. Não, não é você, é o outro. Dúvida, é o outro. Ele é Rodrigo Caio, Lugano ou Lianco ao lado do Maia. Mas eu não teria nem dúvida. É, Rodrigo Caio. É. Então, o disco está apto, né? Vamos ver se estará mesmo. Então, o time para hoje, Jefinho. Denis, Wesley. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, David Domênico. Ah, meu Deus, dá um calmante. Maicon. Aí, na dúvida, Rodrigo Caio, Lianco ou Lugano? Aí, Carlinhos. Meu Deus. Nossa, dá uma deprê, né, velho? Calma. Calma, o Carlinhos é melhor que o Mena, velho. Nossa, e aí? Mas é impossível. Carlinhos que no é melhor São que o Paulo, no sub-20, não tem ninguém igual ou melhor do que o Carlinhos, velho. Hudson. Negócio Hudson. João Schmidt. Schmidt? Sobra gosta, João Schmidt. Schmidt parece nome de artista. Não, aliás, eu não tenho nada contra o Hudson nem contra o João Schmidt. Eu gosto do João Schmidt. Thiago Mendes. Só que o Hudson joga em posição errada. Vamos ver se o Thiago Mendes volta, né? Parou no Volta, Thiago Mendes. Volta. Kelvin. E depois na frente, a dúvida, né? Luiz Araújo ou o Daniel? É Daniel? Esqueci agora, me deu problema. Daniel. E na frente, Chaves. O Cueva vem pro jogo e deve ficar no banco. No banco, tá cansado. Está na relação. Né? O Mena, que também tá na seleção chilena. Os caras tão cansados. Também deve estar cansado. Mas vai lá vai que, pro né? banco, vai. Estamos recebendo aqui também Estranha no Ninho, São Paulina, Raquel Andrade, advogada. Olha, Estranha no Ninho, mulher aqui, às vezes é raro. Parabéns, é raro. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, escuto o programa todo dia. Na verdade, meu marido que ganhou a vaga, e aí ele cedeu pra mim. É. Ah, é? Porque ele não pode aparecer. Porque você gosta mais do programa do que ele? Ah, sim, com certeza. Ele indicou o programa de vocês, aí eu não parei mais de ouvir. Olha e que ele legal. Escuta de vez em quando. Ele não é fugitivo, não, velho. Tem medo de câmera. Não, fugitivo não é, Mota. Não sabe que é isso? Vocês são casados já? É o urso ali, ó. Por que ele não ficou? É o urso. Fugitivo? É que o Mota tá falando que ele não quer aparecer, que ele deve ter uma outra. É, vai aparecer uma nova família. Ele não quis entrar aqui no estúdio porque tem muita câmera. Mas peraí, vocês são casados ou não? Ele perguntou, dá pra desligar as câmeras? Nós somos casados. Ah, então tá. Mas sempre você já viu. É a partilha de bens, velho. Ele joga futebol durante a semana? Ele joga tênis durante a semana. Mas ontem ele jogou futebol. Você sabe que eu conheci um cara uma vez? E tem uma história muito engraçada. Olha o que você vai falar pra moça. São curiosidades que as pessoas às vezes gostam de ouvir. Você vai complicar a vida do rapaz lá. Ele ia pra uma balada. Olha lá. Beleza. Só queria dizer que ia jogar bola. Aí, gente, tá vendo? Só que antes de chegar em casa, ele botava o uniforme, ele ia num gramado numa praça. É, enrolava. Ele enrolava no chão do gramado da praça. Sabe aquela mistura de mato com terra? É. Nossa, ele não viu, o cachorro fez cocô ali no gramado. Não tem problema. Passava por não cima. Não tem problema. Nossa. Sabia disso? Mas meu marido, ele me leva de vez em quando em alguns jogos de tênis. Só quando vale, isso faz parte do esquema, do processo. É lógico. Mas vocês estão queimando, vocês estão entregando todos os segredos dos homens. Pergunta que, não quer calar. Quanto tempo vocês são casados? 12 anos. Quanto? 12. Aí você ainda acredita em futebol? 12. 12? Não, você não pode. 12. 12 ainda acredita em futebol? Mas 12 anos? Vocês são jovens. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 36. Ele tem 35. Olha, é quase um pedófilo, então. Não. Não, ela é mais velha que ele. É 12. Mas mesmo assim, ela era uma criança quando ela casou. Não. Ele também, mas tá louco, ela tinha 24. Então, uma criança. Ele tinha 23. Ela é a pedófila. Não, porque o homem, peraí, o homem com 23, ele já pode ser responsabilizado pelos atos dele. A mulher não, a mulher é inocente. A mulher é inocente. A mulher até os 27. Pro seu azar, mano, ela é advogada, vejo na ficha dela. Ela você hoje não vai poder falar abobrinhas aqui sem ser contestado por ela. Posso sim. Ah. Qual que é o seu ramo de atuação? Civil, criminal? Tributário. Tributário? Ó, do dinheiro. Essa mina do e dinheiro. Tem um grupo aqui dos advogados, mano, que eles estão mandando vários recados pra você. Ai. Não te gostam. Eu quero que eles vão todos pro inferno. Porque esses caras aí, nem o OAB eles têm, tá certo? Se tiverem o OAB, devem ter comprado também. Mano, sabe? Mas as advogadas te adoram. Muito obrigado. É lógico, porque eu sou um sex symbol. Mas agora pega o número de todos os OABs deles aí que eu vou levantar um por um. Mas você é advogada? Sou. Você não tem interesse em vida política no São Paulo? Porque São Paulo tem mais advogado do que gente que entende de bola. É, eu acho que esse é o problema, hein, mano? Hein, Sombra? Não é não? É, eu acho que sim, porque do jeito que tá lá, só piora. Qual a sua opinião a respeito desse momento fúnebre que passa São Paulo? Ah, eu acho que o São Paulo teve um momento muito bom, estava sempre à frente. E eu acho que a soberba, a busca pelo poder virou o principal objetivo. E esqueceram São Paulo. Essa é a impressão, que o São Paulo, o futebol de São Paulo é esquecido. É incrível, né? E eles brigam por cargos, por poder, e essa é a impressão, que a gente está ladeira abaixo. A impressão de um clube, não vou dizer assim largado, mas na mão de quem não tem capacidade. Isso. E, lógico, acaba aparecendo um clube largado, né? Porque a gente não vê ações efetivas, funcionais, capacidade, competência. A gente acha até estranho que São Paulinos ajam dessa forma com o clube, né? É o que a gente comentava ontem. Às vezes o cara torce pro São Paulo e acha que ele, por torcer pro São Paulo e ter uma carteirinha, ele acha que ele é o melhor pro clube. É difícil as pessoas reconhecerem a sua própria incapacidade, né? Sim, e eu acho que tem que ser o quanto antes isso, porque tá caindo mesmo. Por exemplo, se te derem uma causa criminal, você fala assim, não, minha área é tributarista, não vou pegar isso aí. Mas um conselheiro de clube, pelo amor de Deus, manda. Aí eles pegam, qualquer coisa, o que for, né? Vai ter carteirinha? Aí tá bom. Verdade. É triste, né? Triste. Você tem algum palpite pra hoje? Palmeiras, muito bem. São Paulo aí, próximo da zona de rebaixamento. Mas é nesse momento que São Paulo pode surpreender. Eu sou otimista. Eu acredito que dá um 1-0, 2-1, acho que dá. Aquele 1-0, gol de cabeça do Maicon, às 39 do segundo tempo. Mas o empate tá desconfiando, então acho que tem mais chance ainda. Olha! Boa noite, Benji. Chegou? Cara, eu queria dar parabéns pra mim mesmo. Por quê? Por quê? Eu fiz uma jogada de mestre. Tá boa noite. Que jogada de mestre? Cara, que é filme agora? Aqui, não, tô parado aqui há horas. 40 minutos, 40, não saia do lugar. O que eu fiz? O que você fez? Voltei e fui para a minha casa. Sei. E fiquei monitorando via Waze. Aí, ó, vim em 5 minutos. Parabéns, Benjamin! Estrelinha! 5 minutos, cara! Gente, vamos aplaudir o Benjamin. Só tinha eu na Paulista, acabou de abrir a Paulista, vazio. Eita, mano. Mas nós. É um absurdo os caras fecharem a Paulista. É um verdadeiro absurdo. O que você acha que possa ter acontecido? Michel Bastos não tá no banco, não tá no time titular. Falaram e que segundo ele tá dizem. Acho... Alegaram que ele tá machucado. É? Acho que é só desculpa, né? Pra tirar do foco. Mas alegaram que ele tá machucado. Ele não foi nem relacionado nem pro banco de reserva. A gente não tem como saber, né? Sim. Se tá machucado ou não, mas eu acho que é só pra sair do foco. É. É, eu acho. Ah, mas é melhor assim, pelo menos evita, né? Tá muito desgastado. Tecnicamente, né? É o melhor jogador de São Paulo. Só que... Eu não sei, né? O que acontece com ele. Há muito tempo que foi o melhor. Não, tecnicamente ele continua sendo, na minha opinião, o melhor jogador do São Paulo. Já deu a conta? Só que ele não joga. Faz tempo. Já deu a conta, Michel Bastos? De 7 jogos? Não, já deu a conta, Michel Bastos, no São Paulo, ou você acha que não? Cara, você sabe de uma coisa, o RG? Lógico que deu. Na prática, sim. Na prática, sim. Mas eu tenho muito medo do São Paulo, nos últimos anos, que o São Paulo desperdiça jogadores aos montes. Essa e, a meu ver, boa parte dos jogadores que são desperdiçados no São Paulo são por má administração de pessoas, né? Você vê, o Casemiro, quando estava no São Paulo, e não vou me isentar disso, eu falava assim, meu, o cara corre de calça molhada, calça jeans molhada. Sim, todo mundo falando. E o Casemiro, ontem, foi um monstro. Jogou não é à toa muito. Que o Zidane chegou e falou assim, é o cara do time jogou do Real Madrid. Muito, mas jogou muito. Vem se destacando. Aí você fala assim, tudo bem que aqui ele estava lá, sei lá, fazendo... corpo mole, desinteressado, mas quantas vezes... É muita gente fazendo corpo mole e desinteressado, São né? Paulo, o São Paulo perdeu o Arouca. É, muita gente. O Arouca, que... por que não deu certo o Arouca e depois ele foi pro Santos, voou? É muita gente que tá jogando de calça jeans molhada. É um Casemiro. Se a gente for recuperar aí na memória... São... Olha, o Rogério, jogador lá, o ponta que tá no esporte, bastou um mimimi e o cara foi já foi. E hoje o São Paulo precisaria de um Rogério. Tá fazendo gol, hein? E hoje o São Paulo está atrás de coisas como o Rildo. Meu Por Deus. Quê? É. Sendo que o Rogério é muito melhor que o Rildo. Exatamente. Concordo. Não teria sido melhor administrar uma situação de insatisfação do jogador ali? Ou faltam mico, né? Pessoas que saibam administrar, puta né? Mico, você deixa o Rogério embora, num mico danado de contratação. Agora os caras tá aí de Marquinhos, de Rildo. É incompreensível, Rildo tá, né, doutora Raquel. Sim. Incompreensível. Verdade. Doutora Raquel fazendo sucesso aqui no periscopo da Rádio. A panelinha da administração, da má administração, acaba contaminando o clube. O São Paulo um dia perdeu um verdadeiro administrador de egos e de pessoas chamado Marco Aurélio Cunha. Ah, que saudade. Com grande experiência no futebol. Ele não caiu ali, né? É. Aliás, ele fez o caminho inverso. Ele começou no futebol e virou conselheiro. O nego vira conselheiro pra cair no futebol. É. Isso é o que mais acontece hoje no São Paulo. Quem diz que um conselheiro lá qualquer tem a manha de chegar? Porque quando você fala de um ambiente profissional, você tem que conhecer. Sim, você tem que saber como lidar com as pessoas. Aí foi basta um mimimi lá e o cara, tchau. Um abraço. É. Por isso que a questão da profissionalização é tão importante, né? Num momento desse do São Paulo. Totalmente, totalmente. Pode salvar, tem que ser feito. Mas isso não interessa, doutora. Pra mim, é. Não interessa, é isso mesmo, gente. E não é pro São Paulo, não. Não tô falando pro São Paulo. Isso não interessa. No futebol, não é tão bom, né? Não interessa. É pra que você vai dividir o seu reinado lá? Pra quê, né? Né? É. Sabe, os senhores feudais lá vão... O futebol, ele é um estado à parte, né? É o sistema ímpar. Estádio 97 na Energia 97 tem um oferecimento de Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, agora eu vou falar com você, recado importante. Porque quantas vezes você na vida aí, passando, entrando, você tem que fazer a renovação do seu seguro, né? Você não pensou que de repente você pode estar com o seu seguro... errado? Por que você não experimenta HDI Seguros? Vou te contar uma história aqui. Por exemplo, o RG outro dia tava parado no trânsito. Sim. Tomou uma pancada na traseira. Sim. E na traseira ele só gosta de tapinha, não gosta de pancada, sim, não. E dela. Pancada e dela. É de vez em quando à noite. E dela, e dela. Mas sem carro. Mas tem que ser quem dela. Quem foi que bateu na traseira do veinho? Quem foi? Ivetinha. Quem foi? Ivetinha. Ah, mas encheu a mão na traseira dela. Ivetinha, ali. Pode Ivete bater. Sangalo, hein, RG? Bata de novo, Ivetinha. Que coisa. Oxi. Mas sabe por que o RG não ficou preocupado? Primeiro porque é um cara muito tranquilo. Segundo porque a Ivete Sangalo... tem seguro da HDI. É verdade. Aí eles passaram no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Então escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. Vamos então aos primeiros telefonemas no 3284-7097. Também quem ligar e disser Black & Decker e Dutra Máquinas a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Estádio 97 vai para os primeiros ouvintes no oferecimento da Acer, construindo com valor. Também da Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br, RG. É isso aí. Lembrando que na bolsa de apostas do Estádio 97, Dodô levou, né, o placar do Brasil ontem, 2-1. Foi isso? Levou. O seu placar moral. É, porque eu falei 3 contra, né? 3 foi gol contra. Eu falei 2-0. Um abraço pro nosso grande amigo Oscar Ulisses. Sempre Oscarzão lembrando da gente. Boa, Oscarzão, um abraço. É isso aí. Daqui a pouco a gente fala do Brasil, né? Porque Brasil, do Brasil. É isso aí, vamos lá. Primeira ligação no ar. Então, man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. É, Luan. Caramba, estourei, mano, de novo. Que é isso? Como assim estourou? Assim, estourou, véio? De novo, tá, você tá louco? Não, quem te encarcou aí, filho? Hã? Consegui falar com vocês de novo. Ah. Se alguém encarcou aí. Não, estourei de novo. Estourei. Estouraram ele. Ou estourou alguém. Quem então estourou, tá bom. Foi muito safado, amigo. Ah, esse estourou bastante ali, viu? Putz, nem me fala, viu? Ô, velhinho, e o nome completo? Thiago Sobral Barros. Sobral Barros. Isso. E você ligou quando? Você tem? Hã? Quando você ligou? Ah, eu liguei no último feriado. Eu só consigo falar no feriado, pô. Só em feriado. Ah. Tem menos gente. Pô, o Botafogo ganhando o Fluminense, hein? Júlio. Mas se você vê o Fluminense jogando, não é nada de inacreditável. Fluminense não é estudo, Neilton, hein? Fluminense não é estudo, não. Não vejo muita disparidade já ali. Já foi. Cara, que loucura, o Botafogo tá 5 pontos do G4. É, mas tem uma rodada agora pra acontecer. O Botafogo tem um jogo a mais. Jogou, né, Beja? Hã? Jogou, né? Os outros todos jogam. Não, tudo bem, mas hoje, nesse exato momento, o Botafogo está a 5 pontos de G4. Que era pra cair, né? É. O Ricardo, e a quanto da zona? O Ricardo Gomes saiu do Botafogo, que tinha missão de não cair. Ele já tinha conseguido, hein? Ô, velhinho, quantos anos, cara? 30. 3.0, RG. Você sabe que na vida, na história, cada um deu seu grito, né? Teve o grito lá no Ipiranga. Ah, sim. Sabe sim. Qual foi o grito que Aleijadinho deu lá em Minas? Aleijadinho? É. Como? Sabe quem é Aleijadinho, né? Sim, lógico. Sobrou Barros! Ah, sensacional! Eu tô tentando me esforçar, tô fazendo tudo. Não, mas 6 foi demais, hein? Por que demais? Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Sobral Barros. Então, se Sobral Barros, quem é que gritou que Sobral Barros? Vocês também não vão prestar atenção. Quem é que gritou que Sobral Barros? Eles não prestaram atenção. Foi sensacional. Não merecia um 10, merecia 2-10. Tem a revisão da nota? Deve ter sido formulado de uma maneira mais legal. Não, foi legal. Tem a revisão da nota? Mas sabe qual é o problema? Tem revisão de nota? É que tem que administrar aqui as intercorrências, entendeu? Os cortes, os abusos. Aí é complicado, cara. Não é fácil. Recurso no STJD. Você pensa que é fácil? Não é fácil. E o bairro? Qual é o bairro? Mano, duvido o Benjamin acertar isso. Ela mandou um duvido assim, meio. É só você não inventar. Não, tô inventando, mas você nunca morou aqui, velho. Como você sabe, é só não inventar o nome e te falo. Nunca morou aqui. Tem bairro que eu não morei, tem bairro que eu trabalhei. É, Parque Nações Unidas. Sabe quantos Parque Nações Unidas tem, bacana? Tem parque nas Nações Unidas, no ABC. Tem cê, parque nas Nações Unidas. Você teve em Nova York, você visitou a ONU, a Organização das Nações Unidas. É, parque das Nações Unidas tem troço. Para de enrolar e fala logo. Acabando de falar. Então, olha, tem na Zona Norte de São Paulo. Tem parque nas Nações Unidas? Tá bom, mas qual bairro que é? Tem no ABC. Você qual bairro? Tem um que é perto do Jaraguá. Nossa, perto do Jaraguá? Não, cara, tem parque nas Nações Unidas perto do Jaraguá, tem um em Guarulhos, tem um no ABC, tem um na Zona Falou Norte. Falou São Paulo inteira, velho. Mas, tem ali perto de Itaipas, tem trocentos, velho. O meu aqui é do Jaraguá. Ah, então vai dormir, cara, acertou. Ele acertou na primeira. Isso, o Bato ficou nervoso, Pera só um minuto, RG, RG, por que o Bafo ficou nervoso e não fez a mim? Porque ele fica cansado de procurar. Ah, ele achou o primeiro, já falou logo de cara. Eu te falo por que o Bafo ficou nervoso, porque eu falei pro cara, tem um perto do Jaraguá, cara, foi Jaraguá, tá louco, Jaraguá. Aí quando fala que não é, ele tem que sair procurar. A grande questão que tá todo mundo perguntando pro Periscope, por que o Benja falou que veio com o Waze, se ele é o GPS mesmo? Não, pra saber se tinha muito trânsito. Nossa, quem é o idiotinha que perguntou? Todos os caras do Periscope aqui. Então, deve ser uns idiotas. Rádio, não fala assim. É o beat da rádio, tá bom. Vou explicar. Segue o jogo. Não, porque o ouvinte... Calma. Que o Waze não é só pra dizer o caminho. Quanto tem de tráfego? Quem reproduziu a pergunta é... Óbvio, porque se é inteligente já não reproduziu a pergunta. Tem que perguntar aquilo que o povo quer saber. Eu vou discordar, que ele não é tão burro assim. Não, aí tem que, a gente tem que perguntar que o povo quer saber. Então eu vou explicar o povo e quem fez a pergunta. O povo morreu. O povo morreu. A Paulista hoje tinha manifestação. Jura? Não, mas não é só isso. A Paulista hoje tava aqui tudo parado. Não, é que hoje fica fechado, feriados fica fechado mesmo. E tinha manifestação e tava tudo parado. Ok? Eu tava aqui, fiquei 40 minutos parado, que eu vim de Higienópolis. Parado. Falei, velho, isso aqui tá um martírio. Você não parou numa transversal e veio a pé? Não, eu dei o get back, mas eu vou pra casa. Você tem medo de ser assediado nas ruas? Peguei e fui pra casa. Fiquei em casa. Eu monitorava o Waze. O Waze, ou Marreco, não é pra só saber o caminho. É pra saber o tempo. Então, quando eu olho da minha casa... Quando eu olhava da minha casa, que eu moro da minha casa pra cá, é 5 minutos, e tá lá dando 40 minutos... Né, 45 minutos. Alguma eu falo, tem alguma coisa que tá errada. Quando você coloca no Waze e fala tá dando 7 minutos, é porque alguma coisa tá certa. Então eu peguei e vim. Entendeu? Tiago, merece parabéns o Benja? Parabéns. Mais ou menos, porque faz na coisa aí, puxa no Google lá, tem 10, 15, ele vai falando um por um. Puxa o quê? Ele é o cara que tem que acertar o que eu moro. Nossa, puxa o quê? Não, mas tava falando do assunto do trânsito. O cara zoou mesmo agora, hein? O cara é zoado, velho. Ele mora juiz. Tem que chegar mais cedo mesmo. É isso aí, tem que chegar antes. Quer dizer, se o trânsito tivesse... O mano dormiu aqui na rádio, velho. Mas eu tava chegando antes. Tá, se o trânsito tivesse entupido até agora, você ia permanecer na sua casa. É lógico, provavelmente, velho. Provavelmente. Entendeu? Ficar 40, 50 minutos pra mim andar 5 km. Oi? Uma vez você me treinou na Copa que vocês fizeram uma vez aí na... De um patrocinador antigo, aí você é louco, eu perdi um gol, beijo, mira meu treinador. Eu pensei que eu tava na ditadura militar, cara. Nossa. Ah, você identificou bem. Peraí, foi no Society ali perto da Lapa, hein? Foi, você quase matou. Eu lembrei, isso eu lembro, juro por Deus. Eu quis matar o cara, velho. Você não pode fazer isso. Você é o índio, velho. Jogador de futebol, de amador. Ele tava com a garrafa de água na mão. Ah, ele jogou a garrafa? Ué, RG. O que foi? Você tá no quê? Tá com a garrafa de água na mão, pensei que você ia tacar na minha cabeça, velho. Ah, pode falar, eu lembro disso aí, e minha vontade realmente, realmente... Você tava desequilibrado. Não, minha vontade realmente era ter matado ele. Olha lá. Mas na época, uma pessoa lúcida, equilibrada como eu, falou, não, eu vou contar até 1000, e aí não aconteceu nada. O recado dos ouvintes aqui da... Mas o que eu xinguei... da rádio, sai mais cedo de casa. Mas não pedi satisfação pra ele. Ah, juiz! Ah, com os ouvintes... Não, criamento. Não pedi satisfação pra ele. E aquele dia eu lembro, eu te xinguei pra caraca. É, foi contra o time da RG, tá? 2x2. Aí eu fiz o gol ainda, hein, mano? Aí, faltando... Pra acabar o jogo assim, eu peguei e perdi o gol feito assim. Nossa, velho. Meu Deus do céu. O cara ficou complexado. Então eu queria, pra gente zerar essa conta... Eu gostaria, pra zerar, pra eu não ter mais ódio de você, nem você lembrar disso. Você tem ódio ainda dele? Não, eu quero matar ele, porque aquilo foi crucial. Um jogo decisivo. Você lembra disso? Lógico. Eu queria que você se desculpasse no ar pelo gol que você perdeu, só isso. E aí zera, vamos ser amigo de novo. Não faz isso. Você não vai fazer isso. Você perdeu o gol? Lógico. Faz parte, pô. Não, não faz. Você não vai pedir perdeu. Desculpa, você não vai ter esse momento de humildade. Tá bom, pedir desculpa. Então o atleta continua, eu quero que você se dane. Ô, juiz! Segue o jogo, pô! Nessa porra! Meu Deus do céu, a mina do beijo! Porra, tá valendo tudo hoje aqui, hein, Gê? Esse Benjamin é muito escroto. É estranho. Você tá de brincadeira. Você quer fazer uma promoção de novo pros ouvintes pra nós bater uma bola você na quadra não. Aí, velho? Você não. Como não? Ele não quis pedir desculpa pelo gol. Eu não tô pedindo que ele peça desculpa ele pra mim. Ele pode participar, ele é ouvinte. Ah, você vai ver se eu não boicoto ele. Não, pô, você tá louco. Aí, depois fazer uma churrascada nós não. Aqui, ó. É só você. Eu não tô pedindo pra você pedir desculpa pra mim, não é isso? Eu queria que você falasse assim, olha, eu quero pedir desculpa pra todas as pessoas do meu time daquele dia, pro meu treinador, porque eu não poderia ter perdido um gol daquele. Só isso. Não. É nós. Tamo junto, beijo. Não, não tamo. Não tamo, não. Ô, imagina depois, doutora, tá depois do jogo, o show do Soweto, toque divinal. Soweto. O Soweto das antigas era da hora, velho. Vamos continuar tretando com você, velho. Peraí, você foi no show do Soweto, Benjamin? Oi, opa. Não sei nem o que é Soweto. Soweto era a ex-banda do Belo, né? Oi, gato. Imagina o Benjamin cantando Ramon Bombom. Nossa! Marrom Bombom. Marrom Bombom. Marrom Bombom. Mas eu não imagino o Benjamin. Soweto, seu nó cego. Marrom Bombom Benjamin não pode ser. Não. Mas essa música não é de Soweto. Eu não imagino o Benjamin. Eu imagino o Benjamin numa feijoada com pagode. Não dá pra imaginar. Feijoada com pagode, lá no tamborim. Olha, eu poderia até falar, nossa, é legal, mas não dá pra imaginar o Benjamin, juro. Não tem como imaginar o Benjamin cantando um pagode, velho. E ele comendo uma feijoada. Não tem como imaginar isso, velho, na cabeça. Eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não tenho nada contra os pagodeiros. Como não? Não tenho nada contra. Contra os pagodeiros, mas contra o pagode, sim. Não, eu não gosto da música. Não é ser contra, é não gostar, né? Eu não gosto. Agora, por exemplo, veio aquele dia, aquele lá, o Pixote, né? Dodô. Cara bacana. E o show do Pixote é da hora, velho. O Pixote é bacana, no Santa Aldeia convidou pessoas, só que ele convidou você pra ir no show. Ué, cadê o show? Convidar é aleatório. Você não se interessou. Ele viu que você fez carinha de nojo. Ele deixou os convites aqui. Você não foi. Eu no show do Pixote, velho. Eu no show do Pixote, eu levava a tarrafa, velho. Tarrafa? Nossa, levava a tarrafa. Jogava na balada assim, puxava, velho. Nossa, bagulho embaçado, mano. Fala. Qual é a chance do Benjamin numa feijoada com pagode sábado na Zona Sul, velho? Você é louco, mano. Menos 15. Inclusive, tinha fejuca ali no Santa Aldeia, mano. Ali tinha também. Olha o fejuca dele, onde é? No bar dos Playba, tá vendo? Que Playba, velho. Rolava um pagodão de sábado à tarde ali no Santo e no armazém, velho. Da hora, Você faria a presença VIP, Benji? Não. Pagasse? Não, porque não tem nada a ver comigo. Você imagina a feijoada. É fake. Ô, Domingo, você iria sábado à tarde? Ah, você iria, vai. Se pagasse, você iria. Não, eu não iria. Se pagasse, não iria? Eu iria, porque não tem nada a ver, é falso. Por que vai pagar? Tá feijoada presença boa no seu Joaquim, mano. Que bom. Vamos lá, vou te levar. O Domênico e o Mano fazem presença VIP. O Domênico faz em casa mais. Acabou de falar? O Benja. Não. Eu prefiro fazer exame. O Mano faz em casa mais. Você iria sábado à tarde numa feijuca com pagode? Nem pagando. Ah, que eu sou de ir, vai. Você tá louco. Ô, estranha, você iria? Ia no Porão Bar lá de sábado. Doutora, Raquel. Eu iria. Tá estranha. É doutora, né? Doutora Raquel. Mas você gosta de pagode, de samba? Ah, eu gosto. Qual que é seu ritmo predileto? Eu prefiro pagode mais progressive. MPB, rock, mas eu já ouvi bastante samba. Mas que antigos. Rock? O rock satânico igual do Benjamin? Não. Mas esses rock escroto que ele gosta? Rock água com açúcar, né? Que não, rock. É que o Benja é heavy metal, né? Mas eu gosto de rock também. O Benja é heavy, né? É heavy. Não, mas eu gosto de rock também. Qual o seu estilo? É mais Pearl Jam? O que que é? Isso. Maroon 5? Red Hot Chili Peppers. U2. Coldplay. R.E.M. U2 R.E.M. é legal. Mas soft. Ah, beijo. Soft. U2. Nossa, R.E.M. Guns N' Roses. O que você gosta mais na feijoada? Bon Jovi. Olha, a feijoada, eu só gosto do feijão. Só do feijão, a carne você não come. Ué, ninguém vai xingar ela? Por quê? Porque quando eu falo porque isso... É porque com mulher normal. Ah, mulher não, mulher não come quase nada, não é verdade? Você é uma semi-mulher. Você é uma menininha. Você é uma menininha, porque mulher não come quase nada na feijoada. Mas quando eu falo isso, estranha, me xingo de tudo que é nome. Você não é. Mulher vai comer, por exemplo, na churrascaria, mulher come o quê? Deixa a doutora falar. Porque o gosto tá lá. tá junto com o feijão, é, não é? A gente só não tá comendo a carne. Você não gosta de carne de porco, não, é isso? Não, gosto. Ah, ninguém vai xingar estranho? Não, ninguém vai xingar porque... Não, ninguém vai xingar. A chatinha aqui é você. Peraí, mas estranho come feijoada, o paladar infantil da mesa come carne de porco. Em nenhum momento ela disse, em nenhum momento ela disse que come feijoada com frango aqui, feijoada de frango. Em nenhum momento ela disse isso. Não existe feijoada de frango. Existe. Pergunta o que ele come. Pergunta qual feijoada que ele come. Feijoada de frango não existe. E pergunta qual feijoada. Não existe, não existe. Deixa a Raquel falar. Não existe. A gente marca a feijoada e aí a que ficar pra mim, a gente reparte, tranquilo. Tá feito, pode ficar, estranho. Tá? Fechou. Não tem problema. E deixa aquelas porra lá, aquelas coisas no dia. Segue o jogo, segue o jogo. Falando de comida. Tá maluco? Não tem nada como o rabinho, velho. O que tem de pessoas agora na Etiópia que adorariam chupar um pé de porco. É, lógico, só chupar. E aí falando aquela porra. É uma delícia, velho. Pé de porco, rabo de porco. Você é muito escroto, cara, que você nunca passou fome, cara. Rabo de porco. Nunca passou fome. Falou, menino. Em Melbourne ele passou fome. Eu não morei em Melbourne. Falou, menino Etiópia, vai. Falou. Não, mas ele passou fome quando ele foi em Nova York, que ele só tinha $600 pra gastar na Abercrombie. E aí não sobrou pra ele comer. Não, Cheesecake Factory. Naquele propaganda do Médico Sem Fronteiras, tá lá o mano lá. E feijoada, cara, ó. Eu não gosto dessas crianças, é, ó. Comendo, era orelha eu não como, pé de porco adoro, eu não como. Não vai xingar ele? Adoro. Xinga ele. Feijoada, velho, tem que ter, ó, no máximo, paio, carne seca e costela, acabou. Eu sou a favor também da... Da feijoada sem. É, não que eu não gosto, mas. Não, ela não. Que dá o gosto. Pé, rabo, não. É. Aí ninguém vai xingar o soma também. Você não gosta de lombo, é que você é chatinho, você não gosta de nada. Ah, então xinga o soma. Você é o homem presuntinho. Sabe o que falta? É personalidade agora. Xinga não, ele. Não, mas não é isso, gente. Não, mas xinga é que estranho. Você é chatinho. Ah, eu sou chatinho. Eu não tenho frescura nenhuma pra comer nada. Se eu servir agora a pé de porco e rabo, eu como, não tem problema. Rabada, você come bem. Só que não se compara a lombo, costela, paio e. Rabada, você come bem. Tem a menor comparação. Você tá louco. Dobradinha. Tá louco. A dobradinha é nojento, cara. Ah, pá, dobradinha é uma delícia. Xinga o mano, não dobradinha vai xingar? Feijão branco. Não vai xingar o mano? Rabada é gostoso. Nossa. Você gosta de dobradinha, doutora Raquel? Não. Mas xinga a estranha também, mas xinga é que mulher é diferente, não, mas não come essas coisas. O mano não é mulher. Mas peraí, é uma quase uma menina. O Domenico não gosta de dobradinha, você abre aquela panela. Isso! Isso! Você abre aquela panela de dobradinha, vem aquele cheiro. Ô, juiz! Nossa, mas... E buchada. Nossa, então, não buchada come é diferente de dobradinha. Não, não buchada, buchada é diferente de dobradinha? É, por que vai xingar estranha que porque ela não come ela buchada? Porque ela fica no estômago do bode. É horrível. Agora, é uma pergunta. O papo foi assim, pra essa coisa de feijoada e comer porco? Pagode foi com feijoada. Toa? Essa coisa de comer porco foi à toa ou é meio acho que não, é, um prenúncio? Falou da feijoada. Pega aqui na linguiça e come. Ah, juiz! É, mas não tem linguiça na feijoada? É. Assim, juiz, tem linguiça, ué. Marido, oh, adoro, marido da advogada tá desesperado lá quem fora, quem mandou deixar ela? Você jogou ela no Thiago, meio. Thiago! Oi! Os leões, velho. Que time você torce, Thiago? Tô tricolor. Tricolor. Ô, tá tricolor. Certo. Amanhã, tricolor. Olha, independente do que aconteceu hoje, amanhã deve ter apresentação de jogadores aí no São Paulo, né? Opa! Deve ter aquele Robson, do Paraná, deve ter o Giancarlo aí do Vila Nova. É, literalmente precisa apresentar, né? É? Precisa apresentar mesmo. Fala, gente, esse aqui é o Jean. Precisa apresentar, esse aqui é o Robson. Né? Se você bater no liquidificador, não dá um. Se você bater no liquidificador, esses três, não dá um. É, mas tem muitos lá dentro também do São Paulo que se você bater no liquidificador e juntar três não dá um, né? É, então, mas deixa o que tá já. Põe os caras da base, sombra. Pegar e trazer mais cara. Aí gera mais custo pro clube, entendeu? Aí pega, que nem você falou, vocês estavam falando quase agora, põe o Rogério no esporte, empresta um, empresta outro, porque não tava servindo. No final das contas, pega e traz um cara pior que o Centurião, pior que o Rogério, e não adianta. É, meu amigo. E pra hoje? O que você pensa do jogo de hoje? Você acha que o São Paulo vai ficar lá bem na retranquinha? Ou você acha que em algum momento vai procurar o jogo? É, então, o São Paulo acho que vai ficar um pouco pra trás, pelo menos no começo do jogo, porque as Pepa vai vir pra cima mesmo, né? Quem? Pepa. As Pepa. Aí... Quem vai vir pra cima? As Pepa. Pepa? Ô, Domênico, responde, pô. Domênico foi fazer o número 2. As pepa, mano. Eu concordo. Vocês ficam falando de pé de porco, paio. Eu só vi ele fazendo assim, eu tô enjoado. Ah, não! Ele estava falando assim, ó, tô com o charuto no beiço. Ah, não! Que Domênico é nojento, mano. Nossa, que escroto. Ai. O Domênico, mano, falando. Aí a gente pegou agora, nós pegamos aqui nas últimas manifestações os cavaletes e aquelas fitas amarelas, sabe? É. Aí depois que o Domênico sai do banheiro, a gente põe um cavalete. Entendi. E lacra com aquela fita do Não, mas tá lá crime até scene. Até a dona Naná chegar segundo. Crime scene. Tem que chegar os caras da polícia científica. É, mano, a dona vem com aquela roupa, sabe? Parece nossa, que cara, isso, nossa. De avental branco e luva. É, gente, macacão. Que figura com nojenta. Igual da goleira lá. Do... É. Ô, estranha, aproveitar que ele tá no banheiro. O Domênico é nojento, né? Não. Ah, ele é sim. Não, é gente fina. Sabe o que a dona Natália faz pra limpar o banheiro quando ele sai? Ela joga gasolina no chão e põe fogo. Nossa. Ela incinera o banheiro, depois aí vem o pedreiro, arruma tudo. E as lá, paredes, ali. Sombra? Olha, aí, as irmão. Paredes, meu amigo. As paredes. Joga rapaz. Tudo assim. Ai, da como dizia o RG pensava que era uma obra do Aleijadinho. É barro. Nossa, ele fica meu pau. E fica aquela marca de mão dele que ele põe assim. Ah, também que é escroto, velho. Porque às vezes ele se segura nas paredes, é, mas né? Mas é gente boa pra caramba. Mas é gente boa, velho. Domingo é parceiro. A vossa mãe de vocês. Isso é a voz do rádio, velho. Já chegou agora. A voz do rádio. Ah, Dodozito! O cara fez uma pergunta. Cara, não pode sair pra tomar um café, velho. É porque ele falou um negócio pra te provocar. Ele falou um negócio pra te provocar. Ele falou nós vamos acima das pepas. Eu falei, quem é pepa? Assume aí. Ah, vai vir aqui na linguiça da pepa. Ah, linguiça não. Tratando mal. É trouxa. Vai, estranho. Fala agora. Segura a naba hoje aí, ô mané. Ô, tricolor. Fala aí, não. Pera aí, estranho. Segura hoje a naba aí, que a naba vai ser complicada pra vocês. Fala aí agora na frente do Domênico tudo que você falou. Ah, é trouxa. No começo do jogo, a pepa vai vir pra cima. São Paulo. Vai, ô, Bambizinho. Vocês vão se medrar hoje. Ó. Vou pedir pros jogadores do Palmeiras ir devagar. Grava Lei, Lei Maria da Penha. Grava, é, grava mesmo essa porra. Grava aí. Pode gravar Lei mesmo. Lei Maria da Penha? O que você tá falando? Porque nós vamos bater nas meninas. Não, não pode bater em mulher, é verdade. Gente, vocês estão perdendo a estribeira. Olha que absurdo. O programa tava legal. É. Mas eu acho que até pra você fazer. Você tá esquerando o bagulho, cala até a boca. Pra fazer. Você esquerou aí, ô, trouxa. É a carinha dele. Eu? É, esquerou aí, cara, rapaz. Começa numa brincadeira saudável, vocês perdem o limite. Que limite? Nossa, Maria da Penha, o outro foi um Pepo. Nossa, gente, nossa, que difícil. Ô, meu pai acabou de chegar aqui, ó. Quem chegou aí? Meu pai. Ele vai te limpar? Ele tava no bar, mano. E? Mas e é normal ele chegar aí? É, ué. Ele mora aqui, né? Ô, velho, você tem que anunciar, velho. Eu entendi. Qual é o meu parceiro, deixa eu perguntar. Ele tá no banheiro, graças a Deus, ele não errou. Né? Você tá bem? Ele não errou o endereço, né, velho? O que você fez no teu feriadão hoje, velho? Fiquei só em casa administrando. Você não usou nada. Esse cara tá muito louco, velho. Você não usou nada hoje, não. Louco esse nego aí. Você é administrador de ausências? Não, tô de folga, pô. Tô de boa hoje. Ah, bom. Tá bom. Cara, você não tá... Olha, não fala aí, pô. É, mas conta acontece? Seu dia aí, velho. Você não tá falando nada com nada. Você não consegue formar uma frase. Você não termina o raciocínio. Que você almoçou? Tá em pânico, Beja, que você não sabia onde eu morava aqui. Depois eu falei da feijoada pra você, você ficou em pânico. É verdade. Eu falei Jaraguá, você falou, tô louco. Aí 5 minutos depois falou Jaraguá e eu que tô louco. Você comeu feijoada hoje? Não, hoje não. Hoje não é dia de feijoada, não. Acho que é. É amanhã. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Você é advogado, é isso? É. Como é que você analisa esse caso? Por exemplo, teve um crime e ele é um suspeito. Você ia ser pra esse ocupado? Olha, Benja, quem investiga é a polícia, não é advogado. Mas é... A área dela é outra. Olha, mas é bom te falar, né? Ah, não sei. Tem alguns indícios. Tem indícios. Mas você pegava ele pra defender? Lógico, pagando. Não, porque eu não sou criminalista. Ah, mas se fosse, vai. Você já brincou alguma vez de criminalista, vai? Defesa sempre tem. Defesa sempre tem. Sempre. E pagando, né, que mal tem. Qual era que dá mais dinheiro a advocacia? Eu acho que tributarista é uma boa. Lava Jato. Advogado da Lava Jato. Aí sim, vá. Poxa, aí sim. Aí ganha. Aí ganha bastante. E emite nota, tudo? Não. Esse negócio de nota, eu acho que não. Não. Só no jornal. Uma notinha no jornal. Nota só no jornal. Tá feito, o resto da vida, né? Pois é. Tá certo. Ô Thiago, o que mais você quer falar do jogo hoje? Você acha que então, o Tricolor primeiro vai tentar resistir ao ataque do Palmeiras e depois você acha que vai tentar ir pra cima do Porco? Isso, o São Paulo tem que segurar um pouco atrás, esperando eles virem e depois de um tempo pegar e forçar alguma coisa ali, Sombra. O São Paulo tá... O São Paulo, o titular já é desfalque, né? É verdade que o Lugano nunca perdeu pro Palmeiras? Desfalque? Aí é pior ainda. Então tem que ficar segurando atrás ali, tentar alguma coisa, uma bola parada. Thiago, alguém tem essa informação aí? Não, pro Corinthians perdeu. É verdade que o Lugano perdeu pro Corinthians? Perdeu. Várias vezes. É verdade que o Lugano... Várias vezes. Não sou eu que falo. É verdade que o Lugano nunca perdeu pro Palmeiras? Tem um grande que, se eu não me engano, nunca perdeu. Nunca perdeu. Nunca perdeu. Não, então tá bom. Mas acho que o Lugano não joga. O Palmeiras é freguês. O Lugano não vai jogar. Tá louco, velho. O Lugano tava escalado. Vai ser o Rodrigo Caio. Passar tomara acho que 8 gols. Mas o Lugano estava escalado que o Rodrigo Caio não jogaria. E mudaram. Mas é um dado. O Lugano nunca perdeu pro Palmeiras. É um dado. É um dado. Ô, Thiago, você é a favor de jogar com o Luiz Araújo ou o Daniel? Não, o Luiz Araújo. Aquele Daniel lá é muito ruim, cara. Ele não joga. Não dá nem pra saber se ele joga. Mas você sabe, velho. Nunca vi nada. Não precisa saber que o cara não sabe dirigir, sendo que ele não tem a perna. É que esse Daniel foi aquele que veio no Botafogo, né? É, sério, pô. Isso é bom, foi, viu? Você analisa, o cara é ruim, velho. Ah, mas o maluco, ele se machucou. Foi aquele que veio do Botafogo, esse Daniel, foi, não é? Foi. Ele ficou um bom Daniel tempo parado, lesionado. Ele adquiriu no futebol e fazer um Senai, fazer uma faculdade, alguma coisa aí, e estudar outra coisa. Ah, mas aí vocês estão de sacanagem com o cara. O cara nem teve chance. Ela tem jogar, família, velho. Ó, que nem o mano falou, eu sou a favor do doping mesmo, cara. Tá vendo? É a voz do povo, velho. Os caras concordam comigo. Tá vendo? Porque você precisa tomar cuidado com o que você fala no microfone. Você influencia. Faz isso. O que adianta o Daniel tomar as coisas pra melhor desempenho? Sendo que ele é ruim, cara. Nada adianta. Não vai resolver nada. Ó, mano, ele falou de um assunto que te interessa aí. Não, mas é que tá. O negócio é o seguinte, Sombra. Com relação a esse tipo de episódio aí, não com relação ao Daniel, que ele foi irônico, tá zoando o cara, mas na boa, Sombra. Eu, se sou Alexandre, eu processo todo mundo, cara. Eu processo todo mundo. O cara, ele pode ter entrado em depressão nesse período aí que ele ficou sem jogar. O cara indiretamente prejudicou o Palmeiras também, porque ele tava jogando como titular alguns jogos aí, vinha fazendo gols. Então, eu, se sou o cara, eu processo todo mundo. Eu não dou boi pra ninguém, não. Ah, eu também. Ah, velho, fácil. Nossa, e ganha fácil. Ô, Benja, vai ganhar bem, hein, Benja, véio. Tem uma matéria aqui. Quero ver a cara do Benja. 8 do 1 de 16, dizendo que o Lugano nunca perdeu pro Palmeiras e nem pro Corinthians. Ah. Eu achava que era só pro Palmeiras. Do Corinthians tá. É que no Corinthians ele fugiu. Quando ele teve a possibilidade. Vai. Lugano covarde. Thiago, convém, covarde, né? Grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Eu queria fazer o merchan aí, pô. Então faz. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Beleza. Ô, mano, dá uma força aí no Ultra Máquinas aí, pai. Dá uma força aí, pai. Como assim, força no Ultra Máquinas? Dá uma força aí, dá uma ajuda aí, pô. Ó, você tem que falar assim, amigão. Black & Decker e Ultra Máquinas. Black & Decker e Ultra Máquinas. A jogada. Ué, ô, Paquito, você tem que... É ditado. Eu tô empurrando o carro, velho. Você precisa dar partida, velho. Não, mas é... Ele não sabe nada. Black & Decker e Ultra Máquinas. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Nossa. Black & Decker e Ultra Máquinas. Tá de brincadeira. Você fala que o Daniel é ruim, velho. Você é lesado também, velho. O pai dele chegou aí. Tiraram um pedaço do cérebro desse maluco, mano. Eu tô emocionado, pô. Eu falei desde o começo da ligação. Esse aí é meu zureta. No final do programa você concorre a uma mochila da Ultra Máquinas, tá bom? Zureta. Falou, Thiago. Um abraço, você, cara. Sabe que você falou esse negócio? Outro, velho. Valeu. Você sabe que você falou esse negócio de empurrar o carro que eu dou a partida? Eu lembrei. Pô, você não pegou mal o Sombra, o Domênico e o... O outro ali, esqueci o... RG? Não, o RG sim. O outro é seu ali. Pai, seu idiota. Eu não falei você, eu falei o outro ali. Ah, o outro é o idiota. Mota. Não fui eu. Pô, você aí... chamou o outro de idiota? Não, me você. Chama... Ele não. Então, defina-se, quem é o idiota? O rapaz tá com o boné azul. Ah. O gordinho? Não, o gordinho. Fala igual pra você. Você lembra a época do Carralco? Eu tinha um golzinho mil... Daquele. É. Pô, no inverno não pegava, velho. Aqui a rua que eu morava. Não, e afogador e na descida no tranco. Aquele ficava puxando. Não pegava, cara. Fazia frio. Assim. Lembra disso aí, mano? Opa! Eu lembro que tinha um vizinho, tinha um carro álcool, meu. Ficava lá de manhã, levava os filhos pra escola. Nossa, o cheiro. Não colocava o carro de frente na garagem nem a porrada. Só... É, meu. Só pra descer, Senão não, não pegava o cheiro. Não tinha jeito. E o afogador lá? É. Não tinha jeito. Estádio 97 aqui na Energia tem oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão. Você... Ah, a BV já falou? Já falou. Então peraí, Benjamin. Falou. Olha já só, amigão. O que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica, a chamada Digital Door, e você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. E aí, velhinho, você gostou da seleção brasileira, RG? Foi legal, bacana. Tá jogando direitinho, certinho, bonitinho. Eu só... Pareceu o Cuca agora. É. Não, mas... Tá bem. Chora. É. Recuperou, como dizem aí, é uma verdade. Você vê um comportamento diferente. Eu acho que o comportamento é tudo. Jogadores, basicamente, o que o Dunga tinha lá nas mãos. Agora, a diferença é essa. Como é que você trata esse grupo? Como é que você consegue ser líder desse grupo? Vender a sua ideia para esse grupo? Os jogadores não são os mesmos. Não são praticamente os a maioria mesmo. Olha, o Marquinhos, na zaga não era titular. Sim. Com o Dunga. O Marcelo, que está jogando uma barbaridade, não era nem chamado pelo Dunga. O Paulinho não era chamado pelo Dunga. O Renato Augusto não era chamado pelo Dunga. Mas esses foram convocados pelo Dunga. Gabriel Jesus não era chamado pelo Dunga. Mas foram convocados pelo Dunga, Benjamin. É claro que o time é diferente, né? O time está diferente, é diferente. Tite? Sim, claro. Lógico que é o Tite. E você estranha, Raquel? Isso que eu tô dizendo. Olha. Você assistiu o jogo do Brasil? Assisti. Olha. Você gostou? Gostei. Olha. O que você acha que mudou do Dunga pro Tite? Eu acho que agora tem uma cara de time, coisa que não tinha antes. Antes parece que era um monte de jogador em campo. E agora tem um esquema tático, você vê que os jogadores sabem o que vão fazer. E o Casemiro jogou demais, né? E sim, o que eu achei máximo é ter muita lateral bola. Esquerdo, né? O Marcelo joga muito. A gente que é São Paulino tá meio desacostumada de ter um lateral esquerdo, né? É, o Marcelo joga muito. Mas, cara, ó, o Tite, ele tem 100% de influência em cima dessa seleção brasileira, cara. O Tite é um monstro. O Tite, ele botou a mão, já começa na seleção olímpica. O Tite tava fora do Brasil, o Brasil empatou com o Iraque, empatou com a porra, nossa, não jogou nada com a África, enfim. O Tite chegou, velho, ele abençoou o Brasil. O Tite chegou naquele jogo diante da Colômbia, pode dar certo. Lá na Arena Corinthians, ele foi lá, abençoou o Micali. Porque quem ganhou aquela medalha não foi o Micali, foi o Tite, velho. Ah, é? Lógico. Mano, lógico. Rolou imagina, uma foi o Micali. Claro. O Tite, ele praticou um milagre, já começou ali o trabalho do Tite. Agora com a seleção brasileira, ele mudou da água pro vinho. Por mais que digam sempre, nossa, porque o time não tem tempo para treinar. Nossa, porque é impossível você treinar a seleção em poucas semanas ou então em poucos dias. O Tite, ele pegou essa seleção aí, ficou uma semana, tá certo? Para aquele jogo lá, o outro jogo que foi em Quito. A seleção já tava com uma postura diferente. Esse jogo diante da Colômbia ontem aqui também, a seleção aí com jogadas ali que você via que eram jogadas ensaiadas. Aquele primeiro gol do Miranda de cabeça, tá na cara que foi uma jogada trabalhada. Aquele lado esquerdo ali, Marcelo, Neymar, aí os dois fazendo tabelas, indo pra linha de fundo, criando jogadas, o Brasil jogando pra cacete, o goleiro da Colômbia pegando tudo. Tá na cara que é o trabalho do Tite, velho. Tite é um monstro. E só ratifica quem realmente criticou quando era o Dunga, velho. Não entende porra nenhuma, não tem nada a ver. Ruim. Dunga, mas fora não isso, é técnico, entendeu? Né, nada fora a ver. Isso, o Dunga, ele tem um comportamento que o Tite não tem, que eu acho que isso pesa muito. O Dunga é um cara muito truculento no trato com jornalistas, com jogadores, etc e tal. O Tite, Domênico Gato, você comunicativo. Por exemplo, quando você vai lidar com um grupo de jogadores ali, 20, 30 jogadores, que um é mais consagrado que o outro, um é mais rico que o outro, um tem o ego mais aflorado que o outro. Se você chega batendo de frente com esses caras, a chance de você quebrar a cara é muito grande. O Tite chegou lá, comprou a ideia do grupo, tá certo? Mostrou, falou, ó, eu sou o cara, quero que vocês corram comigo, tá certo? Pra que eu possa fazer um bom trabalho, dependo de vocês também. Véi, os caras abraçaram a ideia do Tite e correm por ele hoje, coisa que não faziam com o Dunga. Mas você tem, o Dunga ganhou você, como quê, como técnico? Você tem técnicos, mano, truculentos e que sabem vender também, sabem liderar e sabem impor. É que o Dunga, velho, não tinha nada pra acrescentar como técnico, absolutamente nada, nada. Agora, RG, quando eu entrei aqui no estúdio, você estava meio desgostoso com o atleta da seleção. É, eu fiz, inclusive, ontem um comentário no Twitter, porque é um cara que eu sempre defendi, é um jogador que eu gosto pra caramba, é craque, é o cara que desequilibra, mas não pode assumir essa postura do mala, do cara que bate no peito e fala que quem manda sou eu, aqui eu que resolvo, aqui eu que... Não é assim, ele não precisa... Neymar, você não precisa disso. Você tem que fazer o que você sabe fazer. É jogar bola, é desequilibrar, é meter gol, é gol de falta, é gol de pênalti, é gol de cabeça, é gol de bunda, de peito, do que você quiser. Agora, não precisa jogar exacerbar, todas as vezes. Não, como se estivesse respondendo para alguém ou tivesse que responder para alguém. Não precisa. Você não precisa disso. E ontem ele quase não foi expulso por pouco, hein, Lange? Não, mas qual a parte específica que você faz a crítica ao Neymar? Comportamento dentro de campo, mano. Mas na hora que ele fez o gol, que ele esbravejou ali? Tudo. Na hora que ele falou, que manda sua. Não. É o conjunto. Não é uma comemoração. É o conjunto, mano. É o conjunto da obra. É uma falta. É uma falta que ele faz. É um monstro. É uma. E alguém tá dizendo que não é? E alguém tá dizendo que não é? Jogou pra caramba, chamou responsabilidade, decidiu. Isso dá direito de fazer qualquer coisa. Só isso ele fez ontem. Só isso. O comportamento dele é mala. O que ele fez ontem de mala? Ele fica putinho quando marca a falta contra ele. Mas quando isso um monte de jogador ele faz. Olha lá, quando ele comemorou o gol, parecia que ele tá... que sou eu, pronto, aqui, pá. O que é isso? Deixa eu te falar, cara, o cara decidiu o jogo pra variar de novo. Não, o cara faz gol em tudo que é jeito. E se igualou ao Zico ontem na artilharia de seleção brasileira, 48 gols. Mas, vai chegar Zico não tinha esse comportamento. Bem, Pelé não tinha esse comportamento. Rivelino não tinha esse comportamento. Ele não precisa ter esse comportamento. Qual comportamento? Porque marcou a falta e ele ficou puto. O comportamento de arrogância. Não precisa ter. Arrogante nada. O moleque arrebenta. Foi estranho. Achei que ele foi arrogante. Você acha que o Neymar ele tem um quê de arrogância? Eu acho. Eu acho meio mal às vezes. É, né? Ele é um puta jogador, um cara super diferenciado, resolve um jogo, muda, mas essa parte de ser mala, eu acho. O não Gabigol, precisa, né, velho? O Gabigol me parece ser um menino que, não sei se amanhã ele estourar, parece ser um menino bem assentado, embora ontem não tenha jogado nada, mas... O Gabriel Jesus. Você vê que ele... O Gabigol é mala, esse é. Gabigol é mala. É marrentinho. O Gabriel Jesus já não, ele tem um outro tipo. É claro que cada um é um... Calma. É cada um... Você acha que o... Então você acha que vai ficar marrento um dia, o Jesus? Mas eu não acho o Neymar. Calma. O Neymar não e o outro calma? Não, porque eu não acho. Entendi agora você, Bernardo. Não, eu vou explicar. Primeiro... O Neymar é beleza, o que não, tá fazendo ali. O Gabriel não fez nada, calma. É a mina do Neymar, velho. Não, mas eu nem terminei, eu falo justamente... Mas o jeito que você falou dá a impressão que daqui, quando ele for pra Europa, ele vira mala. É lógico, vocês me cortaram? Primeiro que eu não acho que o Neymar é mala. Segundo, que o Gabriel Jesus, daqui a pouco, quando for pra Europa, também vai meter brinco, vai pintar cabelo de loiro, vai fazer as tatuagens. Mas ele já tem tatuagem. Não, vai fazer mais, você vai ver, vai entrar no estilo dos caras. Aí ele marca 3 gols, comemora, faz a brincadeira, vão chamar o moleque de mala. Nossa, você reclama de tudo. É diferente comemorar, brincar, bicho. É o comportamento dele que é mala. É mala. Ah, mas eles não disseram que o cara é ruim. Foi nada ontem. Foi lá e decidiu o jogo. Mas ninguém disse que ele é ruim. Ninguém tá falando que ele é ruim. Todo mundo tá falando que ele é um craque, só que ele é marrento. Quando o Messi aparece lá com cabelo loiro, branco. Nossa, viu que legal. Mas o Messi não é marrento. O Neymar é o quê? É o Messi. Mas o Messi não é marrento. O sonho do Benjamin agora. O Messi não é marrento. O sonho do a Bruna Marquezine, velho. Eu queria ser possuído pelo Neymar. Não, aqui no Brasil vocês têm mania de descer o pó e tudo que é brasileiro. Fecha aí. Fecha o teto aí, velho. A pior coisa... falta do casal Bruna Marquezine e Neymar? A pior coisa que pode acontecer no Brasil É uma pessoa fazer sucesso. Não tem nada a ver. Você tá se falando. É a crítica, não pode criticar o Neymar. É o contrário. O Brasil não se pode criticar. Não viaja, Benjamin. Não viaja. O Brasil não se pode criticar. O brasileiro não gosta do Pelé. Não viaja. Não se pode criticar. O brasileiro não gosta do Pelé. O Marcos do Palmeiras fez sucesso, ninguém falava nada. Não viaja. Eu acho que é uma cretinice esse papinho de, nossa, pegam no pé do Neymar porque o cara ganha dinheiro. Pega pra tudo. O Luciano Huck ganha tanto dinheiro quanto o Neymar, velho. E não pega porra nenhuma. Eu acho que o Neymar ele tem que aceitar o cargo que ele tem, tá certo? O Neymar hoje é um expoente do futebol brasileiro e é natural que todos os elogios sejam a décima potência e as críticas também. O Ibra então, O Ibra é também. E todo mundo acha style. É Ibra também. Mas peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo mundo acha o Ibra style. Ninguém acha não. Você. Ah, ninguém acha o Ibra style não. É só eu. Eu acho ele idiota. Com relação ao Neymar, acho um grande idiota. Com relação ao Neymar. É que você, toda vez que o cara é um sueco que faz famoso, fama, você critica. Eu acho que é um idiota. Com relação ao Neymar, eu acho que muitas vezes aí joga usam esse termo. Ah, é porque pegam no pé do Neymar. Normal, cara, normal. Em outras épocas pegavam no pé também de outros jogadores e assim segue a vida. Eu acho que o Neymar, ele precisa se condicionar e ser talvez um pouco menos mala em determinados momentos, porque eu acho que ontem ele não foi. Eu discordo do DRG. Então, mas foi o que eu falei. Ontem ele não fez nada. Mas em outras situações, Benjamin, você já cansou de defender o Neymar quando ele merecia ser criticado. Não. Quando ele foi lá. Tem que parar com essa frescura também. O Neymar, ele tá num patamar ali que ele não pode ser atingido por nenhuma crítica. Você foi frescura. Você foi agora, você foi desonesto. Eu? Foi. Quando Nossa, Neymar, chamou de desonesto. Nesse caso, chamei. Pelo contrário. Quando o Neymar esse ano foi lá e postou a foto, jogando champanhe nas minas, depois foi lá e postou no Instagram que todo mundo é babaca, desci o pau nele. Falei, ele foi ridículo, ele foi infeliz. Você desceu o pau, sim. O Neymar se equivocou em chamar o público de mal, babaca. Falei, ele foi mal pra caramba, não tinha que chamar os outros de babaca. Quer fazer as festinhas com a mulherada, tem que fazer mesmo. Então. É solteiro, tem dinheiro, mas não precisa ficar postando depois que o Brasil perde. Agora, o Neymar vai lá e pinta o cabelo, é babaca, escrota. Quem falou isso? O Messi vai lá e pinta. O Neymar vai lá, faz o gol, comemora, é arrogante, é mal. Ah, vai caçar. Então, uma coisa é quem critica ele. Ela acha mala, eu acho mala, o Bota acha mala. O RG acha mala, o Mano falou que é mala. Mas o Domênico, você acha mala também ou não? Uma coisa é criticar ele porque ele pintou o cabelo aqui. Ninguém criticou ele porque ele pintou o cabelo. Por tudo. O Benjamin, quando ele vai tomar banho, ele deve falar assim, ó. Ai, me faz um Davi Luca. Sabe, diferente ele você. Baba quando fala do Neymar. Babo, Domênico, você também acha o Neymar mala? Em alguns momentos ele é, mas em outros não. Às vezes pegam muito no pé dele. Viu? Mas em alguns momentos, às vezes cara, uma pessoa, ela é cretina ou não, só quando ela é cretina em alguns momentos, ou ela é cretina ou não é? Tem pessoas que são muito legais e fazem altos cretinos. Eu me considero um cara muito legal e já tive altos cretinos. Uma pessoa, ou ela é cretina ou ela não é cretina. Você quer um exemplo de cretinice por parte do Neymar? O Mano não é cretino, mas tem atitudes dele que são cretinas. Isso. E ele não é cretino. Eu poderia te atacar agora, mas não vou. Não, mas porque... eu acabei de falar que eu sou um cara legal. Mina dele, não, mano. Tem atitude cretina. O Benjamin tá nas cordas. O negócio é o seguinte, Sombra. Você quer uma atitude cretina do Neymar? Essa desse ano postar uma foto Não, não, fora isso. Fora isso. Chama os olhos de babaca. O Neymar. Foi cretino. Era, gente. Deixa eu te falar, cacete. Tá complicado, hein? Nossa, tá chato. Tá chato, não. Porque senão o programa fica uma feira. Mas o programa. Vocês gritam um em cima do outro. Há 17 anos que é assim. Vai, há 17 anos que a gente faz sucesso assim. Vai, mano. Chato, velho. Ele quer trabalhar na CBN. Não, na CBN. É em respeito ao ouvinte. O negócio é o seguinte, Sombra. O Neymar tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro, velho. O Bocó, ele para pra discutir com o torcedor, mandou torcer pra aquele lugar. Não foi legal. Puta coisa de idiota, cara. Não foi legal. Atitude de criança, atitude de mongolóide, trouxa, sabe? Não, bobão. E pra que aquela história? Não. Vocês vão ter que me engolir. Foi moleque. Foi bobão. Ali. Ele foi bobão. Ele foi ali foi um recado. Foi um recado. Foi direcionado pra uma pessoa. Eu sei, mas é ridículo. O cara que é bom não precisa disso. Acabei de dizer, ele se comporta, joga como se tivesse dando resposta, não precisa disso. O cara é bom, ele já deu resposta lá em campo. Mas também tem o cara. Ele é o cara é grande. Só um minuto. Vocês também, pera só um minuto. Sangue, né, meu? Olha lá, a tecnologia tá enchendo o saco pra ganhar esse cara, velho. Não é, o Neymar. Poxa, velho. O Neymar, o Brasil perde o jogo, os caras lá, Neymar é isso, Neymar é aquilo. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatórios. Às vezes, pra você criticar o ato de uma pessoa, você tem que se, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou pelo menos as pessoas deveriam se colocar na pele da pessoa. Se eu tivesse lá, eu faria igual. Aí é que tá o ponto de vista. Então, por exemplo, nesse caso específico em que O Galvão Bueno, vamos falar a verdade aqui. O Galvão Bueno parou lá depois do jogo e meteu o pau porque os caras não deram entrevista pra eles lá. E ele meteu a pau, mas meteu a pau porque não deu entrevista? Porque não já tava metendo o pau antes. Tava metendo o pau antes porque não jogava nada. Não estava jogando bem. E aí aquele ato foi a coisa que encheu, transbordou o copo. E aí ele foi pra cima e meteu o cacete em todo mundo. Principalmente em cima do astro principal. Não só ele. No né? caso da seleção olímpica, o astro principal é o Neymar. Então, o que acontece depois disso? Aí o moleque começou a jogar e acabou fazendo o último gol, sim, o pênalti decisivo que deu a medalha de ouro pro Brasil, né? Eu acho que era mais que a obrigação do Brasil, porque ele só pegou baba do que a bloco. Uma Olimpíada muito difícil. É, com exceção da Alemanha, e mesmo assim não é aquela Alemanha, é uma Alemanha olímpica, né? Não tinha sub sei lá quanto, e mesmo assim, né, o Brasil acabou vencendo, felizmente ganhamos a medalha de ouro. Agora, um cara fica te xingando o tempo todo ali na beira do gramado, mostrando o set. Ah, agora falta só... Já que fez o gol do Brasil, falta agora o set da Alemanha. Domênico, você tá com uma medalha de ouro no peito, velho. Pera só um pouquinho, mano. Tá louco. Pera só um minuto. Pera, mano. Pera. Deixa eu concluir. Não, pera. Deixa eu concluir. Eu acabei de falar uma coisa aqui. Muitas pessoas podem pensar como você, mano. Assim, você, se você fosse ele, você faria o quê? Sai andando. Pera, num momento que você tá... com a medalha de ouro, engasgado com todo mundo, nervoso e puto. Sai andando. Você vai xingar alguém ou não? Imagina, aí, sai não, andando. Não, mano, mas você age de uma forma. Outras pessoas podem agir de outra. Mas, Domênico, é uma atitude cretina. Eu tenho certeza que o Benjamin, e acho que talvez até por eu... Por isso que eu não critico. Eu juro por Deus. Você e eu temos um sangue mais ou menos... Por isso que eu não critico. Eu acho que... Eu não sei, mano, se eu aguentaria aquilo. Esse não. Aqui eu já peguei no estádio uma vez quando foi dar uma... Então, então é assim, Sombra. Eu queria pegar o cara e xingou acho que você ele. Tem que se lembra colocar na pele da pessoa. É, como é que você agiria depois de tudo isso, RG? Ah, o cara ficou me xingando, eu vi a plaquinha lá. Ah, falta sete. Agora já fez o do Brasil, falta sete. Aí o cara levanta lá, agora que a Alemanha fez um e empatou, falta mais seis da Alemanha. Aí você vai lá e ganha dos caras, um negócio tá engasgado. E um 7-1, que pra nós é humilhante pra cacete, o cara fica lá pegando na ferida, EG. Eu não sei como é que eu, se fosse o Neymar, agiria em campo. Eu faria pior, meu, porque então, eu não levo desaforo. Esperaria você Neymar faria encontrar com ele. Eu acho que antes de você criticar, antes de você criticar... Eu não levo desaforo pra casa, o Neymar também não. Só pra concluir da minha parte, gente. Parabéns, antes de você Dodô. Concluir, você tem que se colocar na pele da pessoa. O que você faria se você fosse ele? Aí você pode criticar ou não. Beijo uma vez ofendeu crianças e senhoras. Não, aquilo foi sem querer. Para, vai na boa. Seu tipo. Quando eu vi que tinha criança e mulher no local, eu pedi desculpa. Eu na condição do Neymar. Ele achou que era um homem. Eu na condição do Neymar. Medalha de peito no ouro. Dando medalha volta de peito no ouro? É verdade. Medalha de ouro. É que eu fui educado em inglês. Em inglês você inverte os fatores. A Xuxa não falou isso falou da Sasha. É verdade. A Sasha foi lá e escreveu um monte de coisa errada no Twitter. Aí a Xuxa foi lá e falou, não, é porque ela foi educada em escola bilíngue. Ela confundiu os termos, mas enfim. O volante é do lado direito, é isso aí. Você engasgou. O Neymar, não é, porque mas eu tô comendo uma barreira de proteína. Mano, hoje você pode Domênico, pensar diferente isso. Ou não? Domênico, o Neymar é o Neymar, cara, ele é uma referência no futebol. Falando disso. Domênico, falando o cara acabou de ganhar uma medalha de ouro, o cara tá dando uma volta olímpica no gramado, o cara vai parar pra discutir com um torcedor, um anônimo, que não significa nada pra ele. Então, mano, você não sabe o que aconteceu lá, a gente não tá lá, no campo, sabendo que o cara tá levantando, tá xingando, ele tá ouvindo, pô. O Bolt faz dancinha antes de prova, o Bolt ri, o Bolt é carismático, rindo, extremamente carismático. Então, tem corredor que é do lado dele que acha mala, que o cara é arrogante, a gente acha style, o Neymar brinca, tira uma onda, é mala, é escroto, é arrogante. Não, mas aí que Você tá desvirtuando, segue o jogo, sem falatório. Essa discussão aí não vai ter, não vai chegar em conclusão nenhuma. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar da Pirelli. É, meus amigos, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Consulte regulamento no site pirelli.com.br, tá bom? Pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli. Pirelli, esse é o Estádio 97 na Energia 97, também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Motinha, tem notícias aí de Palmeiras e São Paulo hoje? Só os times, chefinho. Hum? Os times para hoje. Vai lá, Palmeiras. Os Vamos times. Lá. Jailson. Você já é ou é o provável? Jean. É, provável. É provável, a gente não sabe, é provável. Né? Não saiu ainda, né? É. Jean. Certo. Mina. Certo. Vitor Hugo. Certo. E Zé Roberto. Certo. Né? Tchê. Certo. Moisés. Certo. Agora aquela dúvida, Domênico. Cleiton Xavier, Gabriel ou Thiago? Acho que ele vai com o Thiago. Certo. Acho que ele vai com o Gabriel. Mas pode jogar o Cleiton. Então um dos três nós vamos acertar. É. Roger Guedes, Dudu. E aí a outra dúvida: Rafa Marques ou Gabriel Jesus? Rafa Marques. Gabriel Jesus. Não vai jogar. Ele só pode jogar no segundo tempo. Eu acho que ele entra. Tem que entrar no titular, primeiro? Não acho que ele entra. Ah, depois de tudo que fizeram pro cara, já, agora chega e joga, pô. Avião, gelo no avião, não sei o quê. Papinha, que ele tava cansado. Ah, mas descansou o dia inteiro. Mandaram até um jato pro cara pra cara, o moleque tem que ser bem se sentindo, né, meu? Na boa, velho. Ó, sabe o que eu acho? Tem muitas vezes, RG, que o jogador é tratado como um bibelô e de maneira desnecessária. Nossa, imagina esse aí como é que chegou, velho. O Gabriel Jesus, claro, ele deve estar cansado por ter corrido ontem na partida e vai ter que jogar hoje novamente. Ok, ok. Não é um ato frequente, não é um negócio que acontece toda semana. É um sacrifício que ele vai ter jogou, que fazer. Desculpa, mano, ele jogou o tempo inteiro porque eu tava numa festa lá e não deu, eu tava vendo por relance. Ele jogou o tempo inteiro ou ele foi substituído? Não, foi ele substituído. Se poupou. Não, mas ele se poupou o jogo inteiro. Que hora? Mas ele jogou mal ontem. Jogou mal. Então, mas jogou até que hora? É isso que eu quero saber. Ah, ele saiu no segundo tempo, eu não me lembro o minuto exato. Não, são uns 40. Uns 20, 40 que bem foi, lá no final. É, ele foi quase até o fim. Ele jogou quase o jogo inteiro. Mas é que tá. É, os jogadores, eles têm aí talvez essa proteção, e quando a mídia começa a ficar, ai, porque o cara tá cansado, ai, porque é um absurdo o cara ter que vir jogar hoje. Velho, na várzea, se o cara tiver que jogar 3 dias seguidos aí, e são partidas tão intensas quanto uma partida profissional. Eu tô falando aquele jogo de várzea que é um pega pra capar, lógico que é. Mano, eu tô falando esse jogo de várzea que você vai ver aquele monte de bêbado correndo. Tô falando várzea considerada. Várzea é boleirada mesmo. Aqueles caras milianos, os caras que recebem pra jogar. Se o cara tiver que jogar 3 dias seguidos, o cara joga, porque ele tem tesão naquilo que ele faz. O jogador parece que quando vira profissional e começa a ganhar dinheiro, parece que ele perde o tesão na bola. Ele tá mais preocupado em ganhar milhões e andar com carros importados e pegar capa de revista do que jogar bola, velho. Ô, Gabriel Jesus, você tem potencial pra jogar hoje, você tem potencial pra jogar amanhã e tem potencial pra jogar depois de amanhã se você quiser. Véi, você tem que estar motivado pelo jogo que você vai ter daqui a pouco. É um clássico. Palmeiras brigando pela liderança do campeonato. Motinha. Agora a mídia fica. Sim. Ai, coitado do menino, coitado de mim. E ele brigando com o artilheiro também. Então. Esse é o primeiro 7 de setembro, segundo o repórter Márcio Porto. Primeiro 7 de setembro, sem Rogério Ceni no São Paulo, há 26 anos. Nossa, saudade do Mito, hein? Hã? Nossa. Tá lá na Inglaterra, lá, estudando. É. Saudade do Mito. Estudando inglês? Estudando inglês. Saudado sem nexo. Ah, pra São Paulino tem muito. Ué, ontem foi o primeiro 6 de setembro sem o Rogério. Não, amanhã vai ser o primeiro 8. Acho que é melhor assim. É, hoje faz 26 anos que o Rogério chegou ao São Paulo. O Mito chegou ao São Paulo. Não, melhor, né? É, ele chegou no 7 de setembro. É que pro Benja, o 7 de setembro não significa porra nenhuma, entendeu? Ah, entendi. É, não, entendeu? É, não significa, o Mito chegou no São Paulo. No fundo, significa. Não, o Sombra falou assim, hoje é o primeiro 7 de setembro sem o Rogério Ceni. Porque ele foi aprovado na peneira do clube há 26 anos. Não, mas eu concordo com a estranha. O que ela falou tem muito mais sentido. Senão amanhã é o primeiro 8 de setembro sem o Rogério Ceni. É verdade. Time pra hoje, Raquel. É, primeiro Natal. Doutora Raquel, time pra hoje. Vamos lá. Denis. Nota. Bom. Wesley. Nossa, o Sombra está senhor. Chato. Da direita, né? É. Só por Deus. Maicon. Bom. Agora a dúvida, Rodrigo Caio, Lugano ou Lianco? Olha, Lugano nunca perdeu pro Palmeiras, então... Você colocaria... É aí, sério isso aí mesmo? É sempre bom ter a primeira vez, né? Não. Não, a gente mantém. Você colocaria o Lugano ou o Rodrigo Caio? Gente, vai jogar o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Carlinhos. Ixi, Maria. Meu Deus. É o que tem. Medo. Hudson. Bom. A cara dela é melhor. Mas o Hudson de volante, ele faz bem o papel dele de volante. O problema é quando ele colocam ele de meia pra frente, né? Você entende mais que os técnicos do São Paulo. É brincadeira. Tá vendo? João Schmidt. Bom. Thiago Mendes. Tem que voltar. É. Alterna, hein? Mas ele corre bem, se entrega. Eu não sei o que aconteceu com ele, velho. Não, não é o grande problema do São Paulo, não. Kelvin. Bom. Bom. Kelvin, agora... que disseram era em Portugal estranho, né? Que será. Mas é bom do mesmo jeito. Será o Kelvin terá seu retorno, né? Não será vendido, terá seu retorno ao Porto. Sim. De novo? É. Luiz Araújo. Ou Daniel? Porto viestes, ao Porto voltarás. Do Porto viestes. O Daniel, a gente não sabe. Ninguém viu, né, velho? É, mas o mais provável não é ele jogar, não, hein? Não, acho que é o Luiz Araújo. É, né? Eu também acho. E Chaves? É, vamos que vamos. Chaves não. Ele... Chaves vai fazer 3 gols. Vai. Olha, a cara não, de entusiasmo não. De vocês três aí tá assim, contagiante. Ah, mas a cara de entusiasmo de um time que tá muito mal, ué. Vai falar o quê? Pô, mas você queria entusiasmo, ele ficar entusiasmado com o São Paulo. É. Pô, só faltava, também. Fanfarrão aqui no programa, a gente já sabe quem é. Ué, mas não é questão de ser fanfarrão. Vocês só torcem na boa? Vocês não acreditam no time? Claro que acreditamos. Não, torcer é torcer. Outra coisa é coisa. Não acredito, agora você ser bobo, ficar batendo e tal. Vocês estão com cara de loser, velho. Vocês estão com cara de loser. Ficar que nem foca na frente da televisão vendo um time feio. Esse é o típico torcedor. Ainda bem que, ó, vocês têm que dar graças a Deus que hoje é torcida única, que a torcida do São Paulo não vai estar lá. Não tem os 10%? Não. O Ministério Público proibiu. Sim, verdade. O Ministério Público proibiu, o que é uma cretinice. Mas São Paulo foi legal isso. Mas eu acho ridículo. Não acho, mas é que tá. Imagina no estádio hoje, a torcida do São Paulo com o semblante aí, do Sombra, do Mota e da nossa estreia no Ninho. Não fala ferrou. Mano. Eu vou em todos os jogos com 6, 8, 10. Não, mas então mil, o Mota te contagiou aí. Eu? É pessimismo. Não, eu sou. Falei que o time inteiro é bom. Ele chama de bobo aqui e vocês. Falar em cara de bobo, né? O último jogo que se previu uma derrota dessa do São Paulo. Sim. Acho que foram os corintianos que ficaram com uma puta cara de bobo, né? Gente! Vocês ganharam de quanto do Corinthians? É. Vocês ganharam de quanto do Corinthians? Foi o replay aí, ó. Foi 6x1 no São Paulo, não tô lembrando. Não tô lembrando. Quem entrou no ar e ficou falando, não? Agora é goleada. Agora é goleada. Bater na cara. Quem comemorou o empate, fechou a Paulista aqui, foram vocês, Baquinho. É, Benjamin. Agora eles estão dando indireto pro Domênico. Comemoraram o empate, velho. Eles estão com indiretinha pro Domênico, porque o Dodô falou, hoje é chocolate, hoje é caixa, agora eles estão dando indiretinha pro Dodô. Domênico falou isso? Falou. Sobre o Mota fechando a Paulista pra dar empate, velho. Que fase. Falei, mas acho que o Palmeiras ganha. Falou. Falei, mas acho que o Palmeiras ganha. Um chocolate hoje? Não falei. Até que o Mota vai meter falou chocolate. Fora do ar, velho. Você tá louco? É que o Mota fala as coisas fora do ar e no ar ele não tem coragem. Ele falou pra mim, hoje usou um termo, né? Fum. Hoje eu perdi 2-3-0, não tem jeito. Aí e vamos falar aqui da Dutra Máquinas. Hoje não. Aliás, estamos vivendo o mês de aniversário da Dutra Máquinas. Você tá precisando de ferramentas? Então... Corre, porque setembro é o mês de aniversário da Dutra Máquinas e tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você. Nesse mês, a Dutra Máquinas destaca a linha de ferramentas à bateria da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. As ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações e garantem altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que só a DeWalt dá 3 anos de garantia. A linha completa de ferramentas DeWalt, com preços imbatíveis, você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é Gol. Também oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora é hora do momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar Agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Oba. Tentar conquistar o mundo. Oba. O pintinho cérebro. Ah, falou, Domênico. Cérebro. Um é o gênio, o outro o imbecil. Clarissa, a montagem. Que traíra. A montagem. Cantando a música. E a montagem que o Bá fez. Do gênio e do imbecil. Eu acho errado isso. Foi nomeado. Foi escolhido entre as 3 melhores montagens de WhatsApp do ano. Eu não sei quem escolheu. Ai. Alô? Alô? Fala. Ai, Alex. Nossa. E tá super bem sincronizado. Tudo bom? Tudo bom? Eu vi. Domênico. Opa. Fala aí, meu. Alex do quê? Alexandro Simplício. Simplício, quantos anos, hein? Simplício é o homem? Lembra? O homem? O homem? 42 anos. 4.2 aí. Ele torceu pro Ituano. Pergunta, né? É simples. É simples? Qual que é? Quem vai sair Alex hoje do estádio? Jogo, ah, né? Sensacional, quem hein? Quem é? Agora, sim, essa foi boa. Quem é que vai? Salvou a hora. É nós, velhinho. É isso aí. Tá bom. E... Oh, o Soba tá mandando WhatsApp. Ah, então tá bom. E o aquelas, bairro? Aquelas pornografias que ele manda o dia inteiro. Ele tá olhando o que você mandou, ele não tá entendendo. Não, as pornografias. Gente, o Sombra é o dia inteiro tá mandando pornografias e baixarias no grupo do WhatsApp. Sombra, piadinhas que não podem ser ditas no ar. Ele mandou uma agora. Sombra tem cara que nunca viu pornografia. O Sombra é doente, velho. Você não recebe. Mas uma versão pobre. Eu morei em vários lugares. Ah, é? Mas onde você mora agora? É isso? A minha versão é a pobre. Mas onde você mora hoje? Hoje. Ó, ô Benja, eu não vou inventar, tá? E como eu sei que você é igual a HDI Seguros de Bate Pronto, você vai falar na lata. Quero ver. Bairro Luiz Carlos. Bairro Luiz Carlos. Eu vou dizer. Foi de Bate Pronto. Luiz Carlos é aquele cara do Raça Negra, velho. Não foi não. Luiz Carlos, velho. Não foi não. Não, tem o seguinte: eu tinha um amigo meu que morava em Guararema. Tá malaco, hein? Não, tô malaco. Agora não. O bar tá terminei. Putinho. Agora deu eu certo. Tinha, eu tinha tá que. Malaco. Parabéns, eu bar. Tinha um amigo meu que estudou comigo no Mackenzie. Chamado Pedrão. E ele morreu. Ele morreu, inclusive. Todo mundo morreu também. Não, posso falar, isso é sério. O sobrinho dele ligou negra, aqui véio. No ar. Seu amigo morre. Foi aqui que eu soube. Um sobrinho dele que ligou no ar e falou: olha, o meu tio estudou com você no Mackenzie. E ele falou: morreu. Eu falei: caraca, morreu. Ele era muito louco. E ele morava em Guararema. E toda vez que eu ia na casa dele, eu parava lá. Luiz Carlos. Hã? Tá errei? Certo. Errei? Luiz Carlos, não, do Raça Negra. O Bá cada vez mais rápido, hein? Que Bá, velho. O Bá foi fazer um número 2. Luiz Carlos não era um bozo também? Não, Luiz Ricardo. Não, Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. Não sabe, não fala, mano. Ó, e o Bozo era legal. Caraca, hein? Que pedrada o no Bozo. Mano. Era legal, hein? Quem? Não temos mais palhaços. O Bozo? Antigamente. Melhor assim, velho. Tá louco, o Bozo era legal, isso. Otário. Ô, mano, fala mal do Bozo, não. Você queria ser o garoto Juca? Hã? Você queria ser o garoto Juca? Eu não. Não? Não. Ah, mas todo moleque queria ser o garoto Juca. Não, ele queria ser o papai papudo. Não, eu tenho minhas restrições com esse negócio. O garoto Juca era abusado. Lembra da musiquinha? Alô, criançada, o Bozo chegou, fazendo a alegria do papai e o vovô. Do papai e o vovô? Do papai e vovô? Não. Da vovó e do vovô, da seu palhaço. Do vovô. Não sabe e não fala, tu. É, tomou! Não sabe e não fala, escroto. Tomou muita coisa. Agora foi um bloqueio. Ele é vingativo, né? É rápido, né, velho? Vingativo. O mundo é fino, né? E o time, amigão? Coringão. O time é o bicampeão mundial de clubes da FIFA. Ah, reconhecido pela FIFA. Olha, antes da gente falar do Corinthians, tem um clássico hoje. O que você acha que vai acontecer? Ah, o empatezinho tá bom, né? Empate é nosso, né? Empatezinho é nosso. Não, pro Corinthians é melhor que o São Paulo ganhe. Não, mas empate tá bom. Aí já é missão impossível, velho. Não chora ninguém amanhã, tá todo mundo feliz. Ah. Quer dizer, palmeirense talvez não, né? Mas São Paulino vai ficar feliz se tiver um empate. Não, mas ó, o empate o Palmeiras, mesmo que ele perca essa rodada, ele não perde a liderança. Mas o empate é péssimo pro programa. É, isso é verdade. Eu acho que o empate é péssimo. E se o empate for aquele empate roubado pra um dos lados? Mas vai ter a choradeira do Domênico e tal, mas não é a mesma coisa. O legal é uma vitória, seja ela qual for. Independentemente do placar. Você gostaria que fosse pra quem? É, fala aí. Vitória. A vitória hoje? Não, o Benji, deixa ele falar. Fala aí. Pode falar, velho. É. Fala aí. Ah, o Palmeiras ganhando uns 3, 4 ia ser divertido hoje, velho. Os caras tão numa asa, laiaca, velho. Agora ele assumiu. Vai, é isso aí. Se o São Paulo torce perde bem. Hoje, bah, dependendo do que acontece, olha, é aquilo que eu previ há um tempo atrás. Torce mesmo. E o escrotinho antes. Aí, o arrogantezinho. É a mesma coisa G4. Quando você torceu na Libertadores, com o São Paulo. Ô, São Paulo não passa da primeira fase. E você Paulo também não entra na zona do rebaixamento. É bom, eu não falei. É bom lembrar. Você falou. É bom lembrar que tem uma aposta que o cidadão ali, o arrogante, apostou que você falou chegar no G4 e ele vem do que era? De Branca de Neve, né? É. Branca de Neve. Calma, tem a Branca de Neve. O campeonato não acabou. Que dia que acabou o campeonato? Ah, o São Paulo chega no G4, quer dobrar a aposta? Que dia que o campeonato acaba? Quer dobrar? Não, a aposta já tá feita. Não, se você quiser dobrar, a gente dobra. Não, a aposta tá feita já, Alton. Mas é sério que você acredita, né? O São Paulo o quê? Eu acredito. Ele apostou há 2 semanas atrás, que o São Paulo chegava no G4. Eu acredito ainda. Mas quantos pontos o São Paulo tá no G4? Ô, amigão. Nossa. Diga aí, Manoel. Porque era que eu vou demorar 10 minutos pra contar. Não, conta aí, ô, Tom. São Paulo à parte, velho. O Corinthians, ele vai pegar o Sport amanhã jogando 3 jogos. Em casa. E o Corinthians tem alguns desfalques. Gente, tô falando com o ouvinte. O Corinthians tem alguns desfalques. O Corinthians aí, de última hora, também perdeu o Fagner aí, porque lá na seleção brasileira mesmo ele já havia sido cortado do banco, justamente por estar com uma indisposição gastrointestinal. E aí, cara, quanta falta fará o Fagner amanhã nessa partida diante do Sport? Olha, o lateral aí que agora me Léo Príncipe. Léo Príncipe, ele jogou muito bem, né? Contra o Fluminense mandou bem, moleque. Inclusive, numa assistência pro gol do Rodriguinho. É, a gente reclamou aí que o Corinthians liberou o Edilson para o Grêmio. Porém, sim, esse Léo Príncipe aí mostrou aquela coisa, né? Aquela velha situação. Por que o Corinthians não investe na categoria de base? O que que acontece? É dar murro em ponta de faca, né? Porque, pô, Léo Príncipe, né? Será que não teria um atacante também? Agora teve que trazer esse Gustavo aí do Criciúma, né? Que chegou esse... Foi. Ele já estreia amanhã? Ele já vai estar como opção no banco. Aí quem vai definir se ele vai jogar ou não é o Cristóvão, mas eu acho que possivelmente ele deve estrear no segundo tempo. Não, tem que jogar. Por mais que a gente não saiba quem é o cara, do jeito que tá o ataque. Não, mas quem começa jogando aí é o Luca amanhã. Ah, mas tem que botar o menino pra jogar e vamos ver o que acontece, velho. E hoje o Cristóvão na entrevista... Eu concordo com ele. O Cristóvão falou que as críticas pra ele são exageradas. A campanha é dele, ué. Tentam comparar o Tite com o Cristóvão. Aí não tem comparação, né? É, mas eu não entendo como o próprio Cristóvão. É claro, ele não vai colocar a cabeça numa bandeja e falar, me jantem aqui. O Cristóvão, ele tá tentando se defender... Mas eu acho que em determinadas partidas, é claro, não dá pra também sacrificar totalmente o Cristóvão diante do time que o Corinthians tem. Com certeza. O Corinthians não é um time hoje aí, talvez tão qualificado como outros aí que estão brigando pelo título. Só que, com a bola que o Corinthians tem, consegue jogar mais. Concordo que tem algumas deficiências, algumas limitações, mas poderia jogar melhor do que tá jogando e o Cristóvão poderia mexer melhor do que ele já mexeu. Na última partida, eu até concordo aí, o Camacho acabou saindo porque tava com desconforto, sentiu algumas câimbras aí, ele não teve muita opção. Mas em determinados jogos, por exemplo, ele manter o Guilherme no ataque do Corinthians, o Guilherme morto, se arrastando, é até uma afronta à torcida, cara. Por mais que o Rodriguinho tenha feito gol contra o Fluminense na última partida, o Rodriguinho é um cara que tá muito mal também no meio campo do Corinthians. Então, eu acho que cabe ao Cristóvão também dar um padrão pro time do Corinthians, porque eu acho que em determinados jogos o Corinthians é um catado em campo. O Corinthians aí no primeiro tempo diante do Fluminense, a última partida pelo Brasileiro contra a Ponte Preta também, o Corinthians ele foi um time irreconhecível. E volto a falar aqui, mesmo com as limitações, o Corinthians ele pode jogar a bola que jogou no segundo tempo diante do Fluminense. Se o Corinthians jogar todos os jogos com a vontade, com a dedicação que jogou o segundo tempo contra o Fluminense, pode até perder um jogo, empatar outro, mas é essa postura que a torcida espera que o Corinthians tenha. E parece que o Cristóvão não se toca disso. O Corinthians apático do jeito que tá, é falta de treinamento também. Você não vê aquela jogada, você não vê aquela tabela, você não vê aquele... Sabe, aquele posicionamento do jogador que você fala, pô, aí tem um trabalho do treinador. Essa jogada aí foi o Cristóvão que trabalhou. Você não vê isso, cara. É mais na raça e na coragem. Se o Corinthians jogar o que jogou contra o Fluminense no segundo tempo. Se o Grêmio jogar o que jogou contra o Corinthians. Se o Flamengo jogar o que jogou contra o Grêmio. Se o Palmeiras jogar, o campeonato termina empatado. Empatado não, Benjamin. Eu tô me pautando aqui no que o Corinthians pode render, não no que os outros podem render. Tem que pôr o torcedor do Flamengo pra falar. Tô falando do Corinthians aqui. Os outros têm um potencial. O time do Corinthians esse ano... Não dá pra exigir muito. Mas dá pra brigar pelo G4. Tanto é que é o quarto colocado agora dá com... Quantas rodadas? Olha, 23? Corinthians... O Corinthians tem 22, mas a rodada agora do Campeonato Brasileiro é a 23ª. Dá pra brigar, mas não dá pra exigir muito. Não dá pra se cobrar muito. Não dá. Dá sim. É injusto. Estão jogando no Corinthians, como não dá pra cobrar? Mas não é, o time é mediano. Fazer uma pergunta pra Estranha. Ô Estranha, você acha que o Corinthians, o Cristóvão é muito exigido? Ou você acha que o Cristóvão pode fazer trabalho melhor? Eu acho ele fraco. Eu acho ele fraco. O Corinthians tinha até então o Tite, que é um técnico, né, que dispensa comentários. E aí eu acho o Cristóvão fraco. E pelo currículo dele, ele faz o que ele pode fazer. O Cristóvão, vou repetir, Estranha. Eu não teria trazido o Cristóvão, isso é uma coisa. Agora, você pegar esse time do Corinthians do jeito que tá, desmontando no meio do caminho ainda, você não pode exigir muita coisa. Ô, Estranha, o Cristóvão pegou o time do Tite em quarto lugar. O Corinthians está em quarto lugar. Eu acho que vai ser assim, vai manter o trabalho que o Tite fez. Olha o ataque do Corinthians, o que, que o Cristóvão pode fazer de tão absurdo assim, gente, de tão diferente. Não, não pode fazer. Nada. Ele vai manter o que tem, é isso. O que tinha. Mas Fagner, é o ataque que tinha o Tite também, o Fagner Benjamin. Amanhã, talvez... Era o ataque que o Tite trabalhou também. O Fagner amanhã, talvez, nem jogue, hein? Não, ele não vai jogar, não, ele vai foi jogar. Cortado. Tô com uma infecção intestinal. É, a caganeira. Mas sabe, o Eduardo Ferreira foi falar que o problema do Corinthians era uma diarreia? Olha, atacou. Mas, mano, as últimas... Ele começa a sair salgado lá no Manaus. Mas as últimas partidas do Tite também não tava essa maravilha, hein, mano? Pô. Não, mas o RG, o Tite, ah, não tô falando que ele tá... O Tite foi eliminado pelo Audax na Arena. Mas acontece. Acontece. O Beija, Tite foi eliminado pelo... Volto a falar na aqui, Libertadores sem jogar nada. O Tite... Sem jogar nada aonde? Quem errou foi o André, essa de brincadeira, Benjamin. Que foi pedido pelo Tite. Que foi escalado pelo Tite. Mas ali foi uma oportunidade de mercado. Você me cortou. Cortou não, é porque eu quebrei seu argumento. Não, você não ficou sem palavras. Argumento nenhum, não quebrou argumento sem nenhum. Palavra. Gente, o Corinthians foi eliminado de dois campeonatos dentro de casa esse ano. Sem jogar bem. O Tite escalou no último jogo da Libertadores Alan Mineiro, que acabou a Libertadores, foi emprestado pro América Mineiro. Então vai vendo. O time do Corinthians já vem esse ano. Numa mas peraí, o Cristóvão ele pegou o time já sabendo o que ele tinha pra trabalhar. Então não me venha com churumelas de... Perdeu três jogadores. Eu acho que as críticas passada. Foram muito pesadas. Vai te catar, mano. Não aguenta beber leite. Pede pra ir embora. Ó, e pode anotar o que eu falo. Mesmo. Sabe quando foi a birra com o Cristóvão? Eu te falo. Falei no dia. Quando empatou. Foi empatado com o São Paulo, na Arena Corinthians... Que o torcedor tava na expectativa que vinha um chocolate e não veio. Ali aconteceu. Pode pegar. O que não poderia ter acontecido é o empate com o Figueirense. Pegue as críticas do Cristóvão. É. Até o jogo contra o São Paulo e pegue depois. Eu discordo. Hã? Ah, são fatos. A partida contra o Figueirense foi muito mais vergonhosa, Benjamin, aquele empate contra o Figueirense em casa do que o empate contra o São Paulo. O São Paulo é clássico, velho. Agora empatar com o Figueirense, você tá de brincadeira. Alex. Empatou com o Figueirense porque o Cássio era pra ter sido expulso e não foi. Um grande abraço pra você. Também. Posso fazer um merchan? Fala, mano. Não abalou nada aquele jogo do São Paulo. Ô, não, Alex. Corinthians é o quarto ainda, viu? Dá um F5 na tua tabela. Não, aí. Quem tava agora falando um do jogo F5, que abalou aí, foram vocês aí. Eu ó. Não, quem falou foi o Benjamin, vocês viram. Vocês aí. Ô, Alex, um abraço pra você, tudo de bom, viu? Eu só queria fazer um merchan aí da Dutra Máquinas e Black & Decker. Manda, vamos lá. Ajuda aí? Olha, vamos lá, a gente ajuda na medida do possível, né? Sim, alguém ajuda, velho. Estão muito mal acostumados, velho. Detalhes aí, por favor. Eu vou começar, Black & Decker e Dutra Máquinas. Essa parte eu também sei. Então vai, tá começa bom. Você, só vai. Só vou falar, ó, não, na boa. A jogada só vou falar, certa, velho. A jogada certa. Mal acostumados, vocês falam toda hora. Vai. A jogada quando... certa, e aí? Não, Domênio. Vai, fala. É lógico, Quando... Quando o inverno chegar, deixa pra lá. Eu quero boa. Estar junto a ti. Valeu, amigão, um abraço. Valeu, até mais. Quando tchau, tchau. É primavera. E o quê? Te amo. Nossa. Canta estranha. Não. Não? Melhor não. Por quê? Tá vendo? Ela tem noção. Ela tem noção. Você nunca foi no karaokê? Não. Sou muito ruim. Vamos lá, mais ouvintes. Não tem nada mais chato que um karaokê. Ah, mais um karaokê. Não, mano, também acho. Me chame pra ir num velório, mas não me chame pra ir no karaokê, velho. Mas deixa eu falar um negócio. Karaokê é um negócio que todo ser humano, uma vez na vida, tem que ir. É legal pra caramba. Nossa. Pra pagar você ver até onde pode ir o senso do ridículo. É legal. É verdade. Eu já cantei. Já cantou, Beijo? Já cantei em karaokê. É foi legal. Boa a pontuação, a gente? A gente teve péssimo. Um karaokê lá no resort, lembra? É. Vamos lá, o Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Segundo ouvinte, na sequência. Na sequência. Alô. Oi, alô, boa noite. Ui, alô, boa noite. Boa quem noite, fala? Dudu. Opa, boa noite, rapaziada do estádio. Esse é conhecido. Boa. Esse é conhecido. Esse é. Quem é? José Aparecido. Aparecido. É aquele que não gosta do Benja. É Aparecido. Acho que gosta. Mais um? Não, gosta, não. Tem nada a ver. Mais um? Quem não gosta do Benja? É, o que não gosta é aquele mal. É que são tantos, a gente nem sabe mais. Aquele mal. Não é esse aí, não. Mas já tem o Leopoldo. Aparecido é outro. Leopoldo. Zé Aparecido o quê, Zé? Da Silva. Da Silva. Vamos lá, Silva. Quantos anos você tem, velho? Ou 55 anos. RG. Continua, né, Zé? Aumentou já, né, o RG? Então apareceu o Aparecido, velho. Ah, é. Sensacional. Segue o jogo. Segue o jogo. Se o Domênico tivesse tido um filho, o nome dele seria esse, Zé Aparecido. Ele gosta. Não entendi o porquê isso aí. Parmalat, Dodô. O que tem a Parmalat? Vocês choram. Vocês são tudo mimimi, meu irmão. Vocês são uns puta aqui mimimi. Todo mundo é, viu? Tomaram Domênico. A puta de uma naba aqui, que você tá de cara. Para. Tomaram aqui uma naba desgraçada. É, tá. E outra coisa. Saiu uma reportagem da Veja. Ninguém nunca conseguiu provar nada contra o Zé Aparecido. É, ele chegou. Ai, trouxa. Outro seus dia trouxa. Agora aí fez uma matéria nunca. Aí. É, eu nunca. Errei. Eu pagarei no inferno. Quem falou isso aí? Ele falou. Ah, mentira. Mentira. Falou, pega, saiu, pega a reportagem. Falou, pega aí, a reportagem. Pega lá. Pega aí. Ali é outra coisa. Ali foi o erro do Godoy. Não foi do Zé Aparecido. Ele assumiu. Zé Aparecido. Ele assumiu. Pega, vou te mandar o link, você dá uma lida aí. O Zé Aparecido ficou esperando a confirmação do árbitro, do Godoy. O Godoy não deu. Ele não deu. Se o Bonner não falou, eu não acredito. Olha, sempre esses dois. Você viu que ele falou em você, Dodô? Não, se o Bonner não falou, eu não acredito que o Zé Aparecido roubou. O Zé Aparecido, oi. Não, esse. Então, ó, deixa eu só dar o título aqui, ó. Após 23 anos, José Aparecido conta segredo e admite erro na final de 93. Quer que eu te mando o link, ó? É do UOL. Não, eu já li o link, eu já li tudo. Você leu tudo ou você leu só a manchete? Já li tudo. Então lê tudo, porque acho que você não leu. Após 23 anos, leu, não. Zé Aparecido não, não lê só a matéria, não. E admite tudo. Um erro na final de 93. Lê tudo, não lê só a matéria, já li, só título. Ele falou, eu sei que vou pagar num lugar muito quente. Gatos, pagão. Ao lado do Satã. Mente, não. Ao lado do Satã. Vocês são cheio de mimimi. Aqui, ó, aspas pra ele. Ó, RG, desculpa, corintiano falar de arbitragem aqui, meu amigo, para. Aqui, ó. É blasfêmia. Para, mano. É blasfêmia. Eu sei que eu pagarei. É a mesma coisa que o. Como é que chama? O Fernandinho Beiramar reclamar. Para, velho. Para. É blasfêmia. Aspas pra ele. Para. Eu sei que eu passarei. O rei do apito quer falar de apito aqui. Você Aparecido, eu sei que eu passarei a eternidade tomando banho de enxofre. É, eu sou do Jardim Peri, terra de Gabriel Jesus e Nossa. Tricolor do Morumbi. E aí, Tricolor? Qual a expectativa para hoje? Tricolor! Olha, não é novidade, todos sabem que o São Paulo há muito tempo vive momentos difíceis, né? Não consegue desenvolver um bom futebol, vive oscilando e contra uma reformulação interminável e tanto treinador como jogador, todos quantos passaram até o momento não resolveram. Eu quero crer que os treinadores estrangeiros que passaram fizeram muito mal para o São Paulo, porque pediram contratação e jogadores e abandonaram, foram embora e deixou o abacaxi. Mudaram a maneira de jogar, tentaram implantar seus sistemas de jogos e nada resolveu. São Paulo hoje ainda é indefinido, não tem um padrão de jogo, não tem qualidade, um clube do nível de São Paulo, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, não é para estar nessa situação, jogando para ficar no meio da tabela, fugindo do rebaixamento. Para nós, torcedores, a vexatória é horroroso, é horrível. Agora, quanto ao jogo de hoje, é lógico, São Paulo e Palmeiras, um clássico de alto nível, sempre entre ambos surgiram grandes partidas, mas hoje é claro, o Palmeiras tem a frente de São Paulo, está muito bem treinado, um ótimo time, tem banco à altura, é o líder e apresenta um futebol com qualidade e está melhor do que o São Paulo, lógico. Mas, em se tratando de clássico, existe o respeito entre ambas as equipes. Não porque o São Paulo está em baixa que não pode fazer um bom jogo, pode ressurgir em um grande jogo e até com dificuldade fazer o placar. Mas você é Aparecido. É, eu acho que o Palmeiras não vai para cima também com tudo. E lógico que vai. Porco defende a liderança. Ô, Zé Aparecido, logo agora analise sem preconceito que eu vou falar. Lá vem. É verdade, tô falando sério agora. Não seria uma boa pro São Paulo cair pra Série B, o ano que vem coloca a casa em ordem? É verdade. Vai pra lá. O ano que vem coloca a casa em ordem. E aí sobe. Para. E aí sobe em 2018 com a Palmeiras casa em adiantou? Ordem, com o grupo reforçado, com o Corinthians adiantou. Não, Palmeiras não. Adiantou. Aí, quanto tempo? O Verdão aí, ó. Não, mas agora, acordou. Domênico, o ano retrasado vocês quase caem de novo. Ó, nossa amiga Estranha no Ninho concordou. Não, ela mano, não, concordou, Raquel. Não, jamais. Sim. Doutora, você concordou? Não, Série B não. Manda um chuba pro Mano, que seus amigos estão aqui. Ah, é, as pessoas mano, com todo não respeito, rodam, né? O pessoal tá mandando deixa eu dar uma boa noite aí pra doutora Raquel também, que é o nome da minha filha número 1. Número 1. Ah, você é igual o Silvio. Quantas filhas você tem? Eu só tenho 2. É. Número 1 e número 2. É número 1 e número 2. Eu tenho a Raquel e tenho o Diego. Mas antes, se falasse, né, que essa coisa de rebaixamento resolve, as pessoas que vão ter que resolver um pós-rebaixamento de qualquer clube, geralmente são as mesmas pessoas que levaram ao rebaixamento. São as mesmas pessoas que demonstraram a incapacidade antes, as que vão continuar com a sua incapacidade. E bem pior, depois, sem verba. Rebaixamento, não. Ainda mais você vendo o que é a oposição do São Paulo Futebol Clube. Um rebaixamento é um duro golpe, e no Corinthians o rebaixamento serviu como uma limpeza à base de cloro. Mas não significa que serviu pro Corinthians, pode servir pros outros. Que isso, mano? Um monte de gente que tá no Corinthians agora tava antes. Mas é que tá, Motinha. Vários caíram ali. Vários caras ali que eram extremamente fortes, politicamente falando, caíram com rebaixamento. Apesar de, teoricamente, o Andrés ter sido o presidente que caiu com o Corinthians, mas ele já pegou um barco afundando. Ele já fazia parte da gestão do Alibe, né? Então, mas aí ele era vice-presidente. Houve sim, tá certo? Uma derrota do Alibe ali nos bastidores. Aquela briga com o negócio da MSI, depois culminando com esse rebaixamento do Corinthians, o do Alibe morreu politicamente no clube. Bom, mas isso é um exemplo do Corinthians. Existem outros exemplos isso, ruins, Atlético, né? Vasco, Botafogo. Botafogo, Vasco, você tem o próprio Palmeiras. Que caiu duas vezes e beliscou outras vezes. Ué, mas o Atlético caiu e subiu depois na bola, tá forte hoje em dia. Então, mano, mas quando você chega e fala... Ruim. Se você chega e fala, todo mundo que caiu ressurgiu bem, não é assim, não. A maioria não é uma verdade. Mas se tivesse, por exemplo, que optar, Sombrar, continuar do jeito que tá, com esse marasmo que São Paulo vive durante muito tempo, nos próximos anos, ou cair e dar um start num time novo e... Eu vou te falar... Cara, que não vai adiantar nada. Eu não posso pensar desse jeito. Mas se você tivesse poder, se tivesse que analisar assim, o que você prefere? Cair e o time se reerguer no ano seguinte, 2018, ou continuar, sei lá, se arrastando nos próximos 3, 4 anos? Bom, queria só deixar um parênteses nessa história, porque ela é hipoteticamente impossível. Como? Impossível, isso que você está falando, isso não existe, porque... Se você tivesse poder de visualizar o futuro. Não, não cair jamais, porque... Se você, de qualquer maneira, no momento você vai ter uma mudança de pessoas lá na frente. As pessoas são as mesmas, né? Mas as pessoas são as mesmas. É um radicalismo que acontece no clube. Uma visão de o São Paulo cairia, aí depois você saberia que lá na frente, depois de um ano ou dois, o São Paulo ganharia Libertadores, por exemplo. E aí? Não. Até porque, Domênico, a gente sabe que lá no São Paulo hoje não tem ninguém com uma visão. A pergunta não é essa. Que vai mudar. O Mano não fez essa pergunta de quem tá lá, quem não tá lá, porra. Se vocês soubessem que o São Paulo, quando caísse, tá certo? Caísse esse ano, disputar a Série B ano que vem, 2018, voltasse forte, como aconteceu com o Corinthians, com o Atlético Mineiro. E ganhasse a Libertadores, por exemplo. E aí? Vocês torceriam pelo rebaixamento ou não? Não. Nunca. Não. Nossa, velho. São Paulo e Série B na mesma frase não existe. Ah, como não? Já caíram no Paulista. Não existe. E você já era vivo. Mas o Zé e o Tele disseram. E o Zé também. Imagina. Então vamos fazer que nem eles fazem, né? Falam assim, acessa o site que vocês quiserem lá. Federação, FIFA, etc. Procura na Federação Paulista. Se quiser, a gente pode trazer a gravação aqui. Se quiser, pode trazer a gravação aqui do próprio PVC que teve aqui, né? Explicando. Se vocês quiserem, eu dou cópia do artigo, do regulamento pra vocês. E pronto. E não preciso dar opinião do Bonner a respeito. O Tele, é quando convém. Quando convém é legal. O Zé e o Tele não tinham o regulamento na mão, né? E jogaram. Eles não tinham, infelizmente não tinham. Aliás, você mesmo sabe, né, Domênico, que como o ídolo fala besteira. Você mesmo já cansou de saber que jogador, muitas vezes você fala assim, pô, mas o jogador não sabe o regulamento. Quantas vezes você não vai pegar que você falou isso aqui? Eu falei isso? Opa! O jogador não conhece regulamento? Eu falei isso aqui. Ah, você sempre falou que os caras são meio bobos, vai, Domingo. Eu falei que o jogador não conhece regulamento. Nós estamos no ar há 17 anos com o estádio 97. Se eu falasse, eu falaria pra você. Nós estamos no ar há 17 anos com o estádio 97. E o que muitas vezes foi falado aqui no programa, em várias oportunidades, é o seguinte, pô, os caras jogam, eles mesmos não sabem o próprio regulamento. Aliás, não, quantas vezes também não foi falado? Regra. O que é pior ainda. O que é pior ainda. Regra, mas o regulamento não. Né? Ou seja, é mais fácil você saber a regra do jogo. Os caras usando pra cada besteira. É mais fácil você saber a regra do jogo do que o próprio regulamento do campeonato. Domênico, você sabe o regulamento de todos os torneios sobre aquilo que você comenta? Eu comento futebol. E sabe o regulamento dos torneios que você comenta? A maioria, sim. Ninguém sabe. Mas tem alguns torneios que a gente mesmo aqui, nem nós aqui sabemos. Então, o próprio jogador não sabe muitas vezes. Mas depende do torneio, né? Depende. Libertadores, teve um ano aí que... Quantas vezes a gente se debate aqui não sabe o regulamento. Ah, se empatar, como é que faz? No... Ah, mas empata em então. Vitória, saldo e gol, e aí? E você acha que o jogador... É. O que importa é quem manda no futebol paulista. Quem manda no futebol paulista? Federação Paulista de Futebol. Isso eles deixam pro departamento jurídico do clube. Mas o Zé te falou, joguei a Série B, gente. Mas o Zé não faz parte da Federação Paulista de Futebol. Então, cara, infelizmente o Zé não faz regulamento e o Zé não decide nada. E o Zé não é Deus. Os goleiros da história do São Paulo. Pô, legal, dentro de campo ele foi bem, falando foi mal. Não sabia que tava falando. Não sabia que tava falando. Ele falou no Roda Viva. Mas não sabia que tava falando. Quem que manda no futebol? E ele decidiu isso. Quem que manda no futebol? É a FIFA. Na Federação Paulista, em São Paulo? É a Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista falou o quê? São Paulo caiu ou não? A Federação Paulista já falou. São Paulo nunca caiu. Quem emite os ingressos? O time local que emite os ingressos. Não é a federação? Não, era a federação? Não, não é a federação. Tem certeza? Que, geralmente é o time local que imprime os ingressos. E aquele ingresso na lá escrito você tem São Paulo e Marília Série B? Isso aí eu faço no Photoshop, velho. Até o Bá faz, velho. Tá bom. São os locais. Só um minuto, O Atlético perdeu um gol inacreditável. É, o Fred Cone. Ele perdeu um gol debaixo do gol, sem goleiro, sem nada. O Fred Cone. Ô Zé! É inacreditável. É a fase chegando no futebol. Então só fala pro Mano, essas ideias suas são boas, mas eu prefiro deixar ela pro América Mineiro, Santa Cruz, Figueirense, Internacional, até o Curitiba e chegando até o Vitória. Pra eles voltarem forte o ano que vem. Ô Zé, a sequência do São Paulo pós-Palmeiras tem adversários extremamente diretos nessa disputa aqui, olha. São Paulo recebe o Figueirense no domingo. Sim. Esse tem que ganhar. No Morumbi? Esse no Morumbi, São Paulo tem que ganhar, porque às 11 da manhã. Santos na Vila, hein? Jogo de 6 pontos. Não, não pega Santos. Eu acredito que a gente fez um bom jogo hoje com o Palmeiras, hein? Figueirense conseguir. Embala. Precisa ressurgir e vencer o Palmeiras hoje. É 3 joguinhos. Eu acho que se o São Paulo ganhar hoje, esquece essa história de rebaixamento. Mas vamos lá. São Paulo enfrenta o Figueirense. Depois o São Paulo visita... Não, recebe o Cruzeiro. Quinta-feira que vem recebe o Cruzeiro no Morumbi. Dois depois... em casa, não? São dois adversários diretos. Não, os dois seguidos em casa? Daí o São Paulo visita o Atlético Paranaense, que já teve os seus melhores momentos, mas o São Paulo não costuma ganhar do Atlético Paranaense lá. Mas aí já não é 6 pontos, né? É, o Atlético Paranaense tem 33 últimas 5 rodadas perdeu 4. É pedreiro. Mas lá o empate aí é bom. O empate é bom. Aí o São Paulo visita o Vitória no Barradão. Outro jogo. Esse jogo é difícil também. Outra briga direta. O Vitória hoje tem 26 pontos. Olha aí. Depois do Vitória, o São Paulo recebe o Flamengo. Olha, o Atlético perdeu um outro gol inacreditável de novo, hein? É, mas já ele ganha. Não ganha, não. Fred de novo. O Flamengo ganha, tá com 40 pontos. É, e depois o São Paulo visita o Sport, olha. Outro adversário direto. São vários adversários. O Sport tem 27 pontos, tá abaixo. Olha, pelas contas do Mota, o São Paulo deve passar o Palmeiras e o Flamengo em 8 rodadas. Com certeza. Tomara, né, Botinha? Eu acredito. Ô, Zé, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Um abraço pro RG, o Benja, o Mota. Abraço, Zé. Abraço pra filha número 1, pro filho número 2. Deixa eu mandar um abraço aí pro meu sobrinho Rodrigo, que tá ouvindo vocês. A noiva Gabi. O Rogerião, corintiano, o Rodrigo Santista, Gabi Palmeirense, o Rogério corintiano e todos os amigos, meu filhão, o Diego e a Raquel. Falou, legal, Zé. Sintoniza com vocês, vocês são sensacionais, são maravilhosos. Valeu, Zé. Vocês, amigos, são fantásticos. Nossa, de Moreira, hein? Together. O Zé Aparecido é locutor. O Zé é bom. Terceiro ouvinte, no momento sem parar. Parar agora funciona com único adesivo. Mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Então, Romero, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô. Alô? Quem fala? Reginaldo. Ô, Reginaldo, tudo bom? Tudo bem, Dudu. Bom, Reginaldo do quê? Reginaldo Evaristo da Silva. Quantos anos, hein, Reginaldo? 4.4, Dudu. RG. Dirty Harry. 4.4. É, ele trabalhou esse final de semana passado, hein? Ele trabalhou esse final de semana? É, o Reginaldo Leme, não é? Ah, sensacional. Fórmula 1, é verdade. E o Reginaldo Rossi que morreu também, né? Não. Não? Sim, senhor. Lógico que morreu. Faz tempo, hein? O Reginaldo Rossi morreu. Faz tempo, aquele cantava garçom nessa mesa, ele morreu. Dá um F5 aí, ó. Faz tempo, hein, velho. Olha essa notícia aqui, eu tô vendo no G1. Homem assalta banco nos Estados Unidos para ser preso e ficar longe da mulher. Você imagina que uma mulher dele era boazinha. John Ripple, de 70 anos, pegou dinheiro do caixa e não fugiu. Ele admitiu aos policiais que preferia ficar na cadeia do que em sua casa. Um homem de 70 anos que assaltou um banco em Kansas, nos Estados Unidos, porque queria ser preso e assim ficar na mulher. Tem um cara aqui que fazia isso também. Como tem americano, olha, se tem um povo que às vezes quando dá pra ser imbecil é o americano. Olha, morreu, eu vou te falar uma coisa. Morreu 21 de dezembro de 2013. Mas velho, ô Sombra, se o cara não tem amigos... Se o cara, às vezes, não tem filho, o convívio dele é com a mulher enche o saco do cara... Isso, vai fazer tatuagem e crack na cadeia. Não, mas na cadeia, velho, ele conhece novas pessoas. É. Vai fumar crack vai e fazer tatuagem. Ele faz novos amigos. Não, não precisa necessariamente... Vai um namorado imagina. Vai tatuar o rabo na cadeia. 70 anos, que é isso? O cara de 70 anos, quem vai querer comer o velho? Hoje não, mas o Bafo, que as mulheres antigas que ele não gostava, ele fazia isso no mercado. Roubava no mercado só pra ser preso e ficar longe da mulher, velho. Hoje não, hoje ele foi que tá legal, tá bem. Pensão, velho. É, hoje ele foi que tá bem. Ô, velho, e o bairro? É, Vila Suzuki, Dudu. Suzuki? Vila o quê? Vila Suzuki. Olha, não, vou dizer um negócio pra vocês. É a primeira vez... É, você não sabe. Eu sei sim. É a primeira vez que liga primeiro, alguém da Vila Suzuki. E eu tenho uma história muito legal desse bairro. Não. Esse bairro é em Mogi das Cruzes. Fica em Mogi. Eu cheguei a estudar o Donto um ano e eu ia de trem. Meu Deus, sério. Do céu. Mas pergunta pra ele onde fica. Ai, meu Deus do céu. Ah, o Donto não, né? Ele obturava com o nariz. Pelo amor de Deus. É, ele estudou junto com o Patrício. É. Olha, quando eu estudei o Donto, tinha Mogi. E tinha assistente um. Tinha um, mudou, que eu trampava numa fábrica lá em Rio Grande da Serra. É. Então, tem Jardim Suzuki, tem dois. Inclusive, depois eu conto até a história do bairro. Mas fala onde que não. Você não tá com saudade do bairro? A Reginaldo, e aí, acertou ou não acertou? A segunda opção, Ben. Rio Grande da Serra. Mas tem Mogi também, que eu fiz Odonto um ano e ele passava ali. Odonto. E Jardim Suzuki foi um japonês que foi o fundador do bairro, é verdade. Um imigrante. Nossa, sei lá, eu pensei que era italiano. Que era um pai, né, velho? Suzuki, eu pensei que era italiano. Pai? Nossa, era o... Ah, mas bem, é Suzuki! É Suzuki! Foi da família do Matina Suzuki, né? Do Matina Suzuki, que fundou esse bairro. Que a mama, que é o time, mama! É mama, vai! Tá vendo? Imagina o Suzukizinho, entra pra dentro! É um idiota! Suzuki italiano, o Suzukizinho, o que que tá fazendo? Como é que você chama? Vincenzo Suzuki? É um idiota! Reginaldo, que time você torce? Aqui é Palmeiras. Opa, é nóis! É o time do Vincenzo. É hoje, hein? Do Vincenzo Suzuki? É. E aí, Belinho? Tem nome mais italiano que Vincenzo? Vincenzo. Francesco. Mangia que parente. Francesco tem. Francesco. Não tem só italiano, não. Russo. Russo é Francesco. O maior jogador da história do River Plate que eu vi era o Francesco. Mas é descendência italiana. Descendência, né? Francesco é uruguaio. Jogou no River. Francesco. Jogava muito bem. Lembra? É igualzinho. Nossa. Vou perguntar pra você uma coisa. Corleone é mais italiano. Quem? Corleone. Olha ele aí. Você acha que o Gabriel Jesus vai pro jogo ou joga no decorrer do jogo? Eu acho que ele entra no decorrer do jogo. Eu também tenho esse achume, que ele entraria depois. Mas eu concordo com o Mano aí, viu? O jogador, que nem o Gabriel Jesus, a idade dele, tudo que ele tem a favor dele, ele poderia tá apto a entrar pro jogo, entendeu? Certo. Eu concordo com o que o Mano falou aí. Se você fosse o treinador, você colocaria o Gabriel Jesus pra jogar logo de cara ou não? Não, logo de cara não. Depois do jogo mesmo. Aos 20 do segundo tempo, assim. Esse é time. E quem que tem que jogar no lugar dele? Rafael Marques, né? O primeiro opção, né? Isso. Então vai jogar. Deve jogar Dudu. Roger Guedes e o Rafael Marques, na sua opinião. Entre o Roger Guedes e o Eric, eu sou mais o Eric, né? Eric. Vai jogar o Gabriel Jesus. Eric Strada. Você acha que joga? Eu acho que vai jogar o Jesus. Não, mas o Rafael Marques é um cara iluminado em clássicos também. Ele sempre também marca gol, esse cara. Esse viu? Putz a vida. E o Lugano nunca perdeu pro São Paulo. Oi? São Paulo não, Palmeiras. Mas, eles falaram que o Lugano não vai jogar? Não sei, velho. Não, ele tem que jogar. Sempre tem a primeira vez, né? Tudo bem. No outro jogo, o Lugano engoliu o Gabriel Jesus, né? Foi no bolso. Mas é jogo a jogo. Mas é estranho, agora é tipo que amassou e já jogou. Não, só tô comentando. Cada jogo é uma história, gente. Jura? Um jogo ele pode ter jogado ruim e o outro jogou bem. O que vai fazer? Entendeu? Acontece. O que não vai acontecer hoje. Talvez nem jogue. Acho que joga e faz gol. Ele precisa fazer gol pra ser artilheiro? Ele tá dividindo a artilharia com mais dois. Hein? Exatamente. Hoje ele faz gol pra ficar sozinho. Você acha que faz um ou mais? Acho que faz um gol. Só um? É, tá bom. Eu acho, que tá bom. Acho que ele vai voltar da seleção. Nossa, vocês estão humildes, cara. Pra acho que isso, se o Palmeiras ganhar, tá ótimo, cara. 1x0, 2x1, 2x0. Tá bom. Vai pra cima, o que precisa é vencer o jogo. Vai pra cima. Ué, não deu certo com vocês. Então, lá, mas lá. O time do Palmeiras é o líder. O Corinthians não é. Oi, fala aí. Eu acho que eu tava pensando que o jogo ia ser um jogo páreo, né? Que nem clássico, é clássico, todo mundo fala. E vice-versa. Mas aí quando o Motinha falou a escalação de São Paulo aí com o Wesley na direita e o Carlinho na esquerda, eu falei... Rapaz, o Wesley na direita é uma coisa que é complicada, hein? Complicado, cara. Pensa se o Palmeiras perderem 1x0 com o Wesley. Se o Palmeiras forçar aquele lado lá, isso. Pode se dar bem ali naquele lado. Se ele cair no Dudu ou Eric ou Roger Guedes pelo lado dele ali, vai... O Carlinhos eu não lembro, vocês criticaram ele, né? Falou que é ruim, então. Pode tentar forçar dos dois lados aí, as pontas aí. Talvez o caminho do jogo é as pontas. Mas o Zé Roberto joga no jogo. Segundo o Mota e o Sombra, e é estranho. O Zé vai pro jogo. Falou que os caras são ruins, pô. Né? Não, mas o Zé às vezes não ataca muito, viu, RG? Sim. Aí quem vai daquele lado lá, pode cair o Dudu de um lado, outra hora pode cair também o Eric se jogar. Pode ser o Roger, pode ser o... O Zé pode ficar na manha ali. O Rafael Marques também às vezes cai por aquele lado. Pode ficar na manteiga. É. Tá bom, velhinho. Estamos perto do final do programa, você quer falar mais alguma coisa aí? Diga lá. Não, só aguardando aí na expectativa pro horário do jogo aí. Boa. E é isso aí, Dudu. E ó, por enquanto um placar bom pra gente aí. O Atlético vai empatando com o Vitória 0x0. Não deixa de ser um... Perdendo o gol pra diabo. Perdeu, mas o Vitória tá chegando também, viu, RG? Mas uma hora chega. Mas não dá pra se iludir que o Atlético vai ganhar. Eu acho que o Atlético não, também acho que o Atlético ganha. Pro Palmeiras, olha que o Atlético de vez em quando confessa, pra Palmeiras, pra Corinthians, pra Santos, o ideal seria que eles perdessem esse jogo. Mas não tem jeito, eu acho difícil. Não tem jeito, o Atlético ganha. Já pro São Paulo é melhor o Atlético ganhar, né? Sim. Pro São Paulo é melhor. Aí você quer mandar um abraço pra comunidade italiana, japonesa, pra quem? Ele não é japonês nem italiano. Fala, Reginaldo. Eu mando um abraço pra vocês todos aí, o Benji. Obrigado, velho. Falou, Fera. Valeu. Falou, cara. Obrigado. Pode fazer um mexanho, Alexandre. Manda. Black Deck e Dutra Máquinas. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Olha, que bonito, né? Cara, quando não tem ajuda. Tá vendo? É tão difícil, velho. Olha, parabéns. Você concorre no final do programa. Posso falar da Bozano? Pode. Deve. Só a Bozano te garante 3 vezes mais proteção e diversão. Bom, me garante, mas acertou. Opa, valeu. Vem no kit top aí do desodorante Extreme, tá bom? Tá bom, brigadão aí, hein? Valeu, cara. Obrigado. Bom, pessoal, bom programa pra vocês. Boa valeu. Noite. Obrigado, cara. A gente volta segunda. Pelo bem. Volta. Tá bom. Ah, não, hoje não é sexta, né? Esse é o momento sem parar. Não. Foram 3 ouvintes na sequência. Você ainda tem as caixinhas no seu carro? Troque as caixinhas hoje mesmo pelo novo adesivo do Sem Parar. Você tirando as caixinhas e colocando o adesivo, você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o seu carro fica mais bacana. O pessoal do Sem Parar manda muito bem, porque com um único adesivo, você pode usar os pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinha, tickets, pagar no caixa do shopping, né? Chato, bem chato. E você ainda abastece seu carro sem ter que descer dele. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Aí você fala, mas como que eu posso trocar o meu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Você vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar e vai encontrar a loja mais próxima. Ou, se preferir, acesse semparar.com.br. Isso é o Sem Parar, moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento da Acer, construindo com valor. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora o Narigudo vai falar do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração. Hoje é dia de jogo, jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para mais uma rodada. E na rodada da sua casa, só não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos. Hoje, a sua sala vira arquibancada, hein? E aí não pode faltar animação e Brahma. Enquanto você aquece pro jogo, deixa a Brahma gelando. É isso aí, você merece reunir os amigos e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia, mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Olha, estamos recebendo aqui no estúdio aqui os dois irmãos aí, né? Aí, parabéns aí pela visita de vocês. É o Anderson, o Henrique, o pessoal veio assistir aqui o Estádio 97. Boa. Gostaram de ver o programa? Não. Muito bom, muito bom. Curtiram? Vocês eram os irmãos que não se conheciam, não é isso? Correto. É, fala pertinho, irmão, fala pertinho. O irmão que faltava pra fechar a família. Bacana, hein, gente? Perdido lá na Bahia, lá. Você sabe que eu nunca acreditei nessas histórias. Viu, amigão? Mais novo que eu desse tamanho aqui, ó. Você sabe que eu nunca acreditei nessas histórias que eu via nos programas de televisão. Eu falei, é tudo armado pra ter audiência. Mas não é que é verdade? Poxa, cara, falar pra você, viu? Opa, falar pra você... Esse dia aí que esse menino apareceu, a gente já ficou sabendo, mas quando esse cara Quantos apareceu... Quantos anos vocês não se viam? Eu tenho 32, ele tem 30. Eu vim embora pra São Paulo, eu tinha 4 anos, ele tinha 2, ele ficou lá. É e como se não se conhecesse. Eu não lembro. Quando eu encontrei ele, que ele e minha mãe, eu falei pra minha mãe, eu não acreditava muito bem na minha mãe, uhum. Não sabia que eu tinha esse irmão. Pô, que legal, mas, cara. Mas quando eu vi esse cara aí, minha mãe não morreu naquele dia do coração. Quanto tempo vocês já estão juntos aqui? Já faz quanto tempo que vocês se encontraram? Eu, minha mãe, minha irmã e eu viemos da Bahia em 88. Não, que vocês aqui não, se esse reencontraram. Esse reencontro. Duas semanas, se não me engano. Ah, legal. E o Henrique, fala ali, Henrique. Fala, Henrique. Cadê o Henrique? Fala, Henrique. E aí, a emoção aí de encontrar tua família, cara? Fala perto do microfone. Cara, é uma emoção que até agora ainda tô vivendo. Não me completei ainda essa emoção toda. É feliz, cara, porque eu queria saber de que origem eu pertenço, de onde eu vim. Fui criado pela irmã do meu pai, que eles têm costumes e hábito que não é meu. Uhum. Então, o meu foi desenvolvendo com o tempo e hoje, eu encontrando nessa família, eu me encontro e vejo aquela cultura minha, é uma emoção muito grande. Cara, que legal, velho. Agora, legal. Agora vamos se rever mais vezes, né? É, com certeza, né? Agora é viver essa família. Mas você vai ficar morando em São Paulo ou você volta? Não, eu volto pra Bahia, mas futuramente... Quem sabe, né? Pode mudar pra cá. Mas eu tenho familiares lá que eu tenho um respeito muito grande, que são meus pais também, né? Isso aí, cara. Você tem duas famílias, na verdade, duas, né? Duas famílias com 15 irmãos agora. Tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que Natal agora você tem que comprar presente em dobro. Nossa, e muito, hein? 15 irmãos. Legal, parabéns pra vocês, viu? Legal, bacana, hein? Palmas pros irmãos. Show de bola. Boa. Uma história linda, velho. Estádio 97 também tem oferecimento de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. E agradecer também a presença da Estranha no Ninho, a Raquel Andrade, São Paulina, fez hoje aí o programa com a gente, muito legal, obrigado. Boa, pela participação. Eu que agradeço, obrigada, foi ótimo estar com vocês, adoro e continuarei ouvindo aí. Muito obrigado. Boa, Raquel. Um abraço aí também pro seu marido que veio aqui assistir. É, ele que me deu o presente do resort, obrigada. Claro. E seu marido que foi aluno do meu irmão. Foi sim. Ele fez economia e teve aula. É, mas ele não pode aparecer que ele tem outro casamento. É, eu não sei nada disso. É uma família em paralelo? E eu me entusiasmei também. Pelo amor também. De Deus. Eu também me entusiasmei. O RG deu jogou a pedra fundamental numa história que pode dar muito certo. E nós vamos atrás também da família do Mota. Nós vamos descobrir. Estamos atrás da família do Mota, é verdade. Vamos tratar disso com carinho. E depois você deixa um cartão seu com o Benja, porque ele está enrolado com tributos também. Você não tem limite. Beleza, pode deixar. Meu cartãozinho está aqui. Aí, Benjamin. Mas aí o rolo é bravo, hein? É. Opa, mas o honorário é maior. Ah, então, tá certo. Compensa. Maior o problema, maior o honorário. Sim, sempre. Deixa eu mandar um abraço pro Lico. Lico faz nível hoje, viu, mano? Nosso amigo Lico, lá da Vila Maria. Grande Lico, um abraço. Grande Lico. RG, quem ganhou a mochila da Dutra Máquinas? Grande Lico. O Thiago Sobral. Legal. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da... Camiseta do Estádio com apoio de fitcamisetas.com.br. Camiseta pro José Aparecido da Silva. E o boné Vista Aérea, ligue 30 31 2288, boné do Estádio. Reginaldo Evaristo. Legal, bacana. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, é na BV Financeira. Ésser, construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Falou, gente. Boa noite. Até amanhã às 5h30 aqui na Energia. Tchau. Aqui na Energia, a hora do almoço é pra dançar. Check. Lunch break. Todo dia, meio-dia. Energia 97. Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura e Museu da Imagem e do Som apresentam a programação da Samsung Conecta. Essa quarta-feira, dia 7, a partir do meio-dia, tem palco Samsung Conecta no Big Geek Day, no MIS. O evento celebra a cultura geek com palestras sobre séries e mundo digital, campeonatos de videogame e concurso de cosplay. Tá imperdível! Confira a programação completa no Facebook da Samsung Brasil. Samsung Conecta. Explore, descubra, viva. É 1 e 3.